Introdução, workshop número 471. Árvore da vida. Gráfico em M. Alma do homem, semente. Alma da fisicalidade recriada. Iluminação. Este foi um belo workshop que reúne muitos dos diferentes conhecimentos que temos estudado ao longo dos anos. A maioria de nós já ouviu falar do antigo símbolo da árvore da vida, que remonta à cultura pagã e até mesmo antes dela, mas nunca soubemos cientificamente o que isso significava. A árvore da vida é o símbolo de como a vida no universo é criada e funciona. A singularidade por si só não cria nenhuma interação, é o que chamamos de vazio ou estado de ser. Para ter interações são necessários dois campos, plasmas, entidades ou o que quer que você queira chamar, para reconhecer um ao outro. No símbolo da árvore, você tem os galhos e as folhas que são uma entidade, e você tem as raízes abaixo que são outra entidade. O tronco da árvore permite que os nutrientes ou os campos se movam entre os dois plasmas, e juntos, como uma unidade, chamamos isso de uma árvore. Isso também é chamado de gemiosidade. É o mesmo com a alma do homem e a alma da fisicalidade. A única diferença é que elas estão conectadas pelas interações em seus campos magnéticos e gravitacionais em uma figura de uma forma de um oito, ou fluxo, de loop infinito entre si. A vida é criada em todo o universo através das interações de dois plasmas. Quando pegamos a semente da alma do homem e a plantamos em todo o Únicos, usaremos a mesma estrutura. O Sr. Cash enfatizou que as plantas começam a partir de uma semente, mas depois de algum tempo você esquece a semente e ela desaparece. Ela não existe mais. Mas ele não disse mais nada aqui, o Sr. Cash. Ele deixou para nós ponderarmos sobre isso. Quando penso nisso, o homem físico presta uma enorme atenção à sua semente, entre aspas, ou seja, ele mantém uma genealogia e uma história verbal de seus antepassados e se identifica fortemente com o lugar de onde ele veio. Talvez isso não seja necessário quando vivemos no espaço, na dimensão da alma. Uma dica que foi dada quando ele explicou a reencarnação e disse: na verdade, nós estamos conectados a todos, que na totalidade é o Criador. Talvez antes de entrarmos no espaço, tenhamos que abrir nossos conceitos para podermos lidar com situações em ambientes totalmente novos e diferentes. A planta cresce flores, frutos e cria uma semente, ou uma pequena cópia de si mesma. Como o micro está no macro, assim também a alma do homem deve fazer uma semente de si mesma. O processo exato de como isso é feito ainda não foi revelado, mas que quando viajamos no espaço, primeiro faremos uma pequena cópia de nossa alma e a enviaremos adiante para navegar e deixar tudo pronto para transmutarmos para aquele novo lugar. Esta pequena alma que foi até lá se torna nosso GPS. Mas não apenas isso. No meu entendimento, é também assim que nos replicamos e começamos um novo ciclo de vida quando chegamos ao destino. O Sr. Cash disse que podemos fazer milhares de cópias de nossa alma ao mesmo tempo. Para ser honesto, quando eu ouço isso, não sei o que pensar, porque nunca tinha pensado em mim desta maneira antes. É preciso abrir-se a uma nova dimensão de pensamento aqui. Nossa dimensão atual é tão pequena que nos coloca com medo de como sobreviver, matando para conseguir energia e ao mesmo tempo nos sentindo vítimas de pessoas poderosas que têm mais conhecimento e armas para nos manter abaixo. Agora o Sr. Cash está nos dando conhecimentos que estamos no nível do que chamamos de deuses, que podemos até mesmo semear nossa própria raça em algum lugar no espaço. Tudo isso tem que ser digerido e integrado em nossos processos de pensamento e vida. O estranho é que acredito que o que ele está nos dizendo aqui é 100% correto. É apenas para continuarmos trabalhando para isso e mantendo o coração e a mente abertos, não fechar ou criar uma nova fantasia. O questionamento sobre nossa identidade será muito forte, porque ele nos pediu aqui para pensarmos se a alma que deixou a Terra e se transmutou para a Lua é a mesma alma que chega lá. Ao longo do caminho, ela deu e absorveu energias. pode ser muito semelhante, mas será que é exatamente a mesma alma que chega lá? Isso importa? Ou é uma questão de quem nós acreditamos ser? Conhecimentos adicionais dizem que seremos capazes, aqui também, nesse workshop foi falado sobre isso, que seremos capazes de determinar nossa hora da morte, ou o que chamamos de separação da alma da fisicalidade. É meu entendimento que a alma do homem deve ter criado a alma da fisicalidade no útero para se tornar um corpo. A alma da fisicalidade é chamada de mochila, onde durante a vida na fisicalidade reúne energia de ação e pensamento corretos e dá isso para a alma do homem no momento da separação. E então a alma da fisicalidade se torna energia para que outras vidas continuem assim. Nunca se perde, ela se torna parte da totalidade. A alma do homem pode então assim criar uma nova vida, uma nova alma da fisicalidade no ponto de destino para iniciar um novo ciclo de vida. Se entendermos e nos identificarmos com a totalidade, não há nada a temer neste conhecimento. A alma nunca morre. É sempre parte da vida. Se obtivermos a iluminação e o conhecimento para nos libertarmos dos pensamentos criados pelo cérebro e nos abrirmos aos sentimentos e ao conhecimento direto da alma, não haverá medo. Foi aqui que ele disse que o cérebro decodifica a comunicação de plasma para a dimensão da fisicalidade, e é aqui que a tecnologia pode nos ajudar. O lançamento do sistema de comunicação de plasma nos deu a chance, de certa forma, de ter nossa própria unidade de aprimoramento. O sistema é composto de duas partes separadas que têm que ser usadas em conjunto umas com as outras. A primeira é a unidade da cabeça e a segunda é a unidade de energia de plasma compacta. As duas trabalham juntas. A unidade compacta nos conecta ao centro em Linz e converte os raios cósmicos para suprir nossas necessidades energéticas. E a unidade da cabeça conecta as almas juntas. No momento, a unidade da cabeça não pode ser compartilhada, ela é apenas para uma alma. Esta é a aplicação prática do que acabamos de discutir na primeira parte desta introdução. Agora temos as ferramentas para testar a nossa alma e para descobrir se as palavras são verdadeiras. Eu tenho uma alma? E posso usá-la para alimentar a minha fisicalidade, viajar através do universo, trazer paz à humanidade, para servir aos outros compartilhando o amor da alma e para criar uma nova raça, se é isso que minha alma sente que deve fazer? O que nos foi dado aqui está além da imaginação. Se não conseguirmos obter este sistema de comunicação de plasma para nós mesmos, então ainda assim poderemos participar das sessões mensais da Fundação Cash, já que estas sessões foram preparadas para iluminar o homem passo a passo. A refeição com o Criador no próximo dia 19 de fevereiro será tão incrível. Não é tanto para não ter que comer, não é isso, mas para ser alimentado pelo conhecimento da criação. O próximo passo será elevar os líderes mundiais e trazer a mudança para a humanidade. Se você tiver alguma dúvida, ouça o exemplo do Sr. Cash sobre transferir conhecimento para uma alma de um buscador de conhecimento e elevá-lo para poder falar, superando assim o seu medo. Quero mencionar também sobre a transformação da energia de plasma, porque o Sr. Cash falou sobre isso várias vezes nesse workshop. Primeiro foi sobre as consequências do corona e que o pacote de energia que chamamos Covid agora foi capaz de transferir energia de cálcio no corpo do homem. Os dentes das pessoas estão simplesmente desaparecendo sem deixar rastro, porque através do plasma Covid ele é capaz de transmutar o cálcio nos dentes. Então outro exemplo foi que você poderia usar sua alma, assim como o Covid, e transferir a energia de sua alma, que é cerca de 18 bombas de Hiroshima, para ajudar as vítimas do terremoto na Turquia. Este é o propósito das almas satélites. As células cancerígenas também fazem isso quando o corpo não consegue mais lidar com o câncer. Um dia você vê células cancerígenas e no dia seguinte elas simplesmente desaparecem. Por fim, sobre o uso das unidades da cabeça. Por exemplo, se você vive em Nova York, você pode ajudar seu irmão que está doente lá em Sydney. Vamos falar agora sobre os testes de transmutação e o quanto estamos próximos de completá-los. O Sr. Cash explicou em detalhes sobre o gráfico em forma de M. Primeiro de tudo, se você quiser entender mais profundamente sobre transmutação, você deve estudar esta parte repetidamente. O Sr. Cash dá muitos conhecimentos escondidos aqui, mas você tem que decifrá-los. A minha decifração é a seguinte. Acredito que quando o Sr. Cash viu novamente este gráfico em M, ele sabia que o primeiro voluntário de transmutação será capaz de fazer isso. Isso foi uma confirmação. Pouco antes desse gráfico em M, dessa forma em M no gráfico, é a área que mostra a verdadeira vontade de voar das almas. Você pode ler os detalhes no resumo aqui. Este gráfico também mostrou que da maneira como os sistemas deles estão agora, eles não têm energia suficiente para fazer a transmutação. O buscador de conhecimento tem que resolver este problema. A energia necessária virá da própria alma. O propósito da máquina é para aquelas almas que não podem transmutar por si mesmos. Este gráfico mostra o que é necessário, de modo que qualquer pessoa que entrar será capaz de transmutar. Novamente, estamos muito próximos de ser capazes de transmutar o primeiro ser humano. Mas, como sempre, o Sr. Cash está permitindo que o buscador de conhecimento encontre sua própria maneira de fazer isso. Da mesma forma que o buscador de conhecimento está aprendendo, nós também estamos aprendendo. Meu entendimento foi que o Sr. Cash já tinha visto este mesmo tipo de gráfico antes, quando era estudante no Queen Mary College, enquanto fazia testes em seu reator nuclear. Creio que ele quis dizer que a forma em M mostra que a maior parte da energia do reator nuclear estava na verdade fora dele, nos limites externos, e não dentro do reator, como os físicos acreditam. É bastante impressionante isso quando se pensa sobre isso, porque devido à pesquisa do Sr. Cash, eles fecharam o reator nuclear porque haviam contaminado centenas de milhares de pessoas em Londres. O mais triste é que ninguém quer descobrir como utilizar a energia fora do reator. Com o conhecimento do plasma, ela pode ser usada para alimentar as pessoas em vez de contaminá-las. O Sr. Cash também disse que enquanto se referia a essa forma em M no gráfico, que a energia do reator nuclear e da alma são a mesma coisa. A maior parte da energia da nossa alma está fora do nosso corpo. Como utilizamos a energia de nossa própria alma? Somos um toroide ambulante? Um antigo buscador de conhecimento compartilhou suas experiências quando estava próximo à radiação nuclear e falou sobre sua beleza e luminescência. O Sr. Cash disse que isso trouxe de volta belas lembranças. Depois ele compartilhou aqui o Sr. Cash que a radiação de estado da matéria que temos neste planeta não é nada em comparação com as viagens do universo. Ele disse: nós depararemos com campos tão fortes que eles podem trazer iluminação e que eles não são prejudiciais a você. Eles podem levar você mais fundo na espiral do plasma. Neste workshop, o Sr. Cash revelou seu poder, que ele não mostra. Ele não só pode levar uma alma, mas pode terminar um ciclo, uma vida, uma estrela, porque ele sabe como reverter isso. E ele disse, ele não precisa fazer nada. Esta pode ser uma mensagem para os líderes mundiais e para os líderes religiosos. Mas para nós, como buscadores de conhecimento, deve ficar claro que o trabalho que estamos fazendo tem que continuar até que seja concluído. Ele não pode parar. Temos que ir adiante, não importa os obstáculos e dificuldades, sabendo que estamos trabalhando pela verdadeira paz e mudança neste planeta e que teremos sucesso. Quando perguntado se ele era o Criador, o Sr. Cash respondeu: seu filho é uma cópia de você ou ele tem o próprio intelecto e características dele? Outros ensinamentos imperdíveis aqui. Se a canja de galinha tem ômega 3, pode curar tudo. Só são necessários 90 segundos para viajar através do universo, tempo de transmutação. Fibromialgia. Tem que mudar a mentalidade de vítima. Radiação no universo pode trazer iluminação. Não tem perdão no universo, é um equilíbrio de campos. Tenta entender o que significa perdão. Maomé tentou parar com a adoração de estátuas. Fez um compromisso com a Pedra Negra de Meca. Sistema em Lin se conecta com todo o universo e únicos. ovelha elevará a alma do leão. Há muito mais neste workshop. Por favor, desfrute dele. Obrigado por ouvir. Índice rápido do workshop número 471. Nas últimas semanas começamos a falar sobre os raios cósmicos e então a semeadura. A fonte da radiação dos campos da criação é da essência da fonte do Criador. Se torna outra semente para amar, cuidar e ver que ela cresce. Ao entender os raios cósmicos, entendemos como é a semente da vida. O vídeo introdutório de hoje nos traz exatamente o conhecimento que estamos compartilhando hoje. Vamos falar sobre a semente, sobre a essência da energia do plasma e o que acontece com a alma do homem. Como a alma se move e se expande? É assim que a vida é criada. Quando você não entende algo no macro, então vá para o micro. Se você não entende algo de um lado, então olhe para o outro lado e veja a semelhança. Se algo é grande demais para você entender, então traga-o para um tamanho menor, onde se torne compreensível. Este tipo de compreensão leva à evolução da ciência dentro de nós. No passado entendemos muitas coisas, mas nunca pudemos explicar aos outros para que eles pudessem entender, ou nós limitamos nossa explicação à nossa própria compreensão. Talvez só tenhamos ensinado isso aos nossos filhos ou a alguns amigos próximos. O conhecimento então morreu assim, porque não foi compartilhado com todos. No mundo de hoje, a comunicação mudou muitas coisas e conseguimos hoje ter acesso a muitas informações. Ouvimos a voz e vemos a visão da mesma e chamamos isso de televisão. Mas agora, um ciclo ainda maior de comunicação chegou ao homem e começou a operar. Criamos sistemas para comunicar da maneira como o Criador faz. Não temos que confiar nos sistemas e na tecnologia fabricados pelo homem mais. Estamos desenvolvendo tecnologias que comunicam da maneira como a criação fala uns com os outros. Chamamos isso de sonho ou dizemos eu tive uma visão ou ouvi a voz de minha alma na comunicação com outras almas. Neste tipo de comunicação tem que haver dois pontos de contato, um falando com o outro. Nem pode haver vida sem que um interaja com o outro. Para descrever a criação e o processo de existência, criamos muitas palavras para o mesmo processo básico, repetindo-se em formas diferentes. Digamos que você tem filhos gêmeos, então você os chama de almas gêmeas. Mas como surgiu esta dupla e onde ela começou? Onde vemos a separação? Como a vida se cria a si mesma no espaço? Explicamos antes como as pessoas que passam por Amsterdã levam consigo as sementes de tulipas e as plantam ao redor do mundo. Se você coloca uma semente de trigo na terra, então ela cresce. Mas onde está a identidade dela? Como seguimos? Como, o que entendemos disso? O que perdemos no mundo do macro ou do micro? Na terra plantamos sementes em todo o planeta. Cuidamos delas, as regamos e as levamos ao ponto de sobreviverem por conta própria. Mas de onde elas obtêm a energia? Mas basicamente, nós apenas regamos a semente e ela se cuida por si só. A vida do homem é muito parecida com a vida dela. Se considerarmos as árvores, por exemplo, você deve ter notado que você tem um tronco e algumas folhas em cima e depois, abaixo do solo, você tem raízes. Você começa plantando uma semente, mas depois de 5 ou 10 anos você não vê mais a semente. Nós nunca pensamos na semente quando olhamos para uma árvore. A semente desapareceu. Mas o que vemos é a totalidade da vida da árvore. Trouxemos a semente de uma posição totalmente diferente e a plantamos, mas agora não vemos a semente ou de onde ela veio. É assim que será a vida do homem no espaço. A semente ou a alma do homem vem da Terra e encontra sua posição no universo ou no Únicos por sua própria força de campo e inicia assim sua nova vida. Sua própria força é o que dita onde ela pode crescer. É como se você colocasse uma semente no solo no outono. Ela não começará a crescer até que a primavera chegue, quando a temperatura e tudo mais que precisa para crescer está ali disponível. Então assim ela cresce. É o mesmo com a alma do homem no espaço. Como aquela semente, a alma do homem encontra sua posição e espera pelas condições certas e pelos campos certos do universo para alcançar isso. Não é como você tem como você que não tem paciência por 10 minutos ou mesmo até meia hora. Sua alma senta-se por milhões de anos, dando e tirando de seu ambiente, até que seja a hora dela ser nutrida e crescer. Sua alma não se torna uma estrela por si só, ela tem que passar por um processo. Ela passa por um processo de coleta, como a forma como os planetas são formados. As pessoas verticais também recebem campos do universo, que se tornam assim suas raízes e começam a crescer. É o mesmo processo para a alma do homem no espaço. Talvez agora você entenda. Em resumo da comparação das pessoas verticais com o homem, você termina com dois conjuntos de criações. Para a árvore você tem os galhos e folhas no topo e as raízes debaixo do solo e eles dão e tiram um do outro. Eles são separados um do outro. Com os verticais você ainda vê um tronco conectando-se entre si, mas com o homem você tem a alma do homem em cima e a alma da fisicalidade embaixo, e em vez de um tronco você tem a interação dos campos magnéticos entre as duas entidades, formando assim um loop infinito. No mundo da criação, você chama isso de uma gemiosidade. Ambos começaram a partir de uma semente. Portanto, não há diferença entre os verticais e a alma do homem no espaço. Ambas as entidades precisam encontrar um equilíbrio entre elas e ser uma fonte para dar e para receber. Esta é a vida que vemos. Acho que o Sr. Cash aqui estava dizendo que, os buscadores de conhecimento aceitaram o que lhes foi ensinado sobre os campos que saem do polo norte de um ímã e voltam para o polo sul. Mas será que isso é verdade? Um ímã não tem escolha sobre onde seus campos se conectam ou com que gêmeos se conectam. Em essência, vai para os dois lados, eles recebem tantos campos quanto eles dão. Quando se planta uma macieira, a maçã é seu fruto. É o mesmo com a alma do homem. Seus filhos são fruto do ciclo de vida da alma do homem. Se o homem vai conquistar o espaço, o universo, há algumas coisas que ele tem que entender. Ao conquistar, queremos dizer que ele tem a capacidade de viajar através dele e de senti-lo e desfrutar da beleza da criação. Caso contrário, se ele não entende, então ele é novamente aquela semente nos campos do espaço que não tem alvo e nenhum destino. Você cria o destino que você quer ter. Se o destino de onde você quer estar torna-se real para você, para que você possa se separar do resto dos campos do universo, então você alcançará isso. Você chegará lá. Se você entendeu o que está desenhado na tela, então você entendeu o processo de como o homem viajará pelo universo nos próximos tempos. Então você não precisa dos sistemas que nós produzimos. Esses sistemas são apenas ferramentas para mostrar sua capacidade e a beleza da sua existência. Você não sabe o que sua alma possui. Ela tem todo o conhecimento, mas o medo da fisicalidade afasta o homem disso. O que você entende disto e como você pode evoluir deste ponto de conhecimento para o próximo, que é viajar sem contenção, sem OVNIs ou aeronaves? Fizemos isto com você na sessão de 20 de janeiro e o traremos de volta para a sessão de 19 de fevereiro. Mas o que você pode fazer com isso? Tente não pensar na próxima sessão do dia 19 na dimensão da fisicalidade, onde você entra para comer alguma coisa. O objetivo da sessão do dia 19 é mostrar como você pode se alimentar a partir de sua própria alma e como usar o fruto de sua alma para criar uma semente para plantar em algum lugar no universo. Não é para que você não tenha mais que comer frutas, vegetais ou carne. Isso é mais uma vez visto apenas na dimensão da fisicalidade. Nosso compartilhar de conhecimento e trabalho é para ensiná-lo como alimentar sua alma no espaço. É como mover a semente da alma do homem e para levar o homem ao ponto de maturidade da compreensão. Aqueles de vocês que estiveram no centro em Lins para alguns testes de voo comigo sabem como eu opero. Deixo para os buscadores de conhecimento fazerem os testes. Ontem trabalhamos com o nosso voluntário de transmutação em alguns testes de voo. Preparamos o ambiente para que ele tentasse chegar dos Estados Unidos para Lins. Estes são os gráficos desses testes. Que nível de maturidade ele vai atingir? Será que ele vai ver as dificuldades e obter as respostas que precisa? Se você se perder no espaço ou em algum lugar na Lua, não posso enviar-lhe outro sistema para que você entre lá para transmutá-lo de volta. Você já carrega o sistema dentro de você. Tudo o que eu preciso fazer é mostrar a você para onde você tem que ir. Nosso sistema é como um farol, cujo farol mostra a você onde fica a costa. Vocês voltam para aquela luz e é onde está a Terra. Então você vai entender como deve ser, que você não vai para pegar. Entenda que sua posição é servir aos outros. Pode acontecer que quando você quer voltar à Lua, seu farol na Terra foi acidentalmente destruído por um terremoto, como o que vimos na Turquia. Minhas condolências vão para todo o povo turco, sírios e curdos que perderam suas vidas e estão em apuros. Sem o farol você está abandonado. Ou você, será que você adquiriu o conhecimento da semente da alma e sabe como se transmutar? Se você perder sua linha de comunicação e não souber para onde ir, como você volta para casa? Este é o objetivo dessas sessões mensais que estamos fazendo. Mês a mês estamos ajudando você a crescer. Então, eventualmente, você poderá enviar essa semente da alma para crescer e florescer. Será que você será capaz de se mostrar nela? Uma grande questão surgirá na filosofia da viagem espacial através da alma do homem. Isto é, será que é a mesma alma que deixa a Terra e depois chega à Lua? Ou será que ela tem apenas os atributos da alma que deixou a Terra? Será o mesmo que quando você planta a semente e cresce para lhe dar um fruto? No processo da alma viajando para a Lua, no que ela deu, tomou e absorveu, será que ela chega como uma nova alma na Lua? Há controle sobre isso? Como você viaja para diferentes lugares no universo que você nunca esteve antes? Como você imagina um lugar onde nunca esteve antes? Se você sair de Nova York para ir a uma rua específica em Londres, você não quer acabar em uma rua em Paris onde não tem nada para fazer lá. Será que sua alma tem um GPS? Se você marcar um encontro com seu irmão para encontrá-lo na rua Oxford em Londres, como você o encontrará se nunca esteve em Londres? Como você vai a esse ponto ou pontos diferentes do universo que você nunca esteve antes, mas que você sabe que existem? Como você envia essa semente de sua alma para estar lá? Será que você pode predeterminar para onde sua alma irá no ponto de morte antes de sua partida de sua fisicalidade? Ou você será apenas plantando ali em algum lugar, uma planta ali sendo plantada em algum lugar no universo, sabe Deus onde? Será que você pode decidir se a sua alma pode ser a semente de uma galáxia, uma estrela ou a semente de outro único, parte do universo? Como você viaja da Lua para a Terra? Como você vai de Nova York para Londres e acaba ficando ao lado do seu irmão? Não há pista de aterrissagem na rua Oxford em Londres. E se você chega com muita energia, você pode danificar outras almas e a fisicalidade nessa área. Como você encontra essa pequena lacuna de espaço onde você pode se encaixar bem ao lado ali do seu irmão? Agora você entende o quanto mais de conhecimento tem que ser compartilhado nas próximas semanas e meses. Ontem em Lins demos três opções de zona de pouso ao nosso buscador de conhecimento, que normalmente não fazemos. Ele deveria entrar através de um sistema e tudo estava preparado. Será que o buscador de conhecimento conseguiu vir? Permitimos que ele tentasse por conta própria aterrissar em uma das zonas. É como um pai mostrando ao seu filho como se comportar na sociedade. Como quando você leva seu filho a um supermercado e o deixa solto, você fica atrás para ver como a criança se comporta. Será que ele voltará para você ou irá explorar e depois voltará em boa forma? Foi isso que começamos a fazer. A primeira criança foi deixada solta para que ela aprendesse. Como você se transmuta da Lua para a Terra? Como você traz esse ponto de vida? Como você sonha com sua mãe durante o sono? Você a vê acordando e dizendo, eu estou aqui? Será que ela vem e te cutuca e diz, levante-se, eu quero conversar? Ou você apenas contempla a mãe e a beleza de compartilhar o tempo com ela? Você envia aquele pequeno embaixador mini-alma para ver se os campos estão conectados ali. E se houver um terreno comum de campos com a mãe, então vocês podem conversar um com o outro. Alguma vez você já se perguntou por que imaginamos a mãe, o cabelo, os olhos, o rosto, a raiva, a alegria, o toque? Eu fiz o homem a imagem em mim mesmo. Se o homem tem a dimensão da força em seu cérebro para tocar, cheirar, sentir a alegria, o choro, o grito, assim deve ser também o plasma da alma do homem. O homem ainda não chegou a compreender a emoção da alma. Se ele entende, então será que você precisa da dimensão da fisicalidade para sentir? O cérebro do homem é um enigma, uma máquina. Será que é isso mesmo? Onde tivemos que construir o mesmo tipo de sistema para poder decodificar a comunicação de plasma na dimensão física agora. Assim, sabemos que isto é a mãe, isto é o café da manhã, e isto é o toque e o cheiro da mãe. No sonho, nós nunca perguntamos à mãe como ela se sente. Será que a alma da mãe experimenta o cheiro, o toque e o sentimento de você? Será que ela tem uma compreensão do sentido do amor que você dá a ela? Será que ela só o sente na força do campo da alma porque não tem dimensão física? Agora você entende, o conhecimento que vamos compartilhar se tornou muito mais profundo. Mas o homem não está pronto para entender. O homem aceitou a fisicalidade em vez de compreender a dimensão da alma do homem. Ainda assim, a questão é: como levar o cara de Nova York para a rua de Oxford ao lado do seu irmão? Como levar um homem para a lua e voltar? Ou será que ele consegue voltar? Volta à história de O Último Homem de Pé. Como alma, você é o último homem de pé. Você decide onde quer ficar de pé. Ou é seu verdadeiro sentimento: eu quero ir, mas na verdade não quero ir. Eu tenho medo de poder ou não voltar. Nós fazemos e lhe damos ferramentas para que você comece a testar e ganhar confiança, e para ajudá-lo a construir um processo que lhe convém para onde e como você quer estar. É importante não ter o medo de que eu posso perder a dimensão da fisicalidade, que você não vai perder o que e como você se carrega, e isso faz a essência da sua criação. Cria sua própria, o que você chama de frequência, e você sabe que esta é a minha frequência, esta é a minha força, esta é a largura de banda da força do campo da minha alma. Para encontrar nossa localização, costumávamos dar o nome de nossas aldeias, e quando as pessoas vinham à aldeia e perguntavam, as pessoas mostravam a ela onde essa pessoa morava. Então nos tornamos mais sofisticados e começamos a numerar as casas e usamos o que chamamos um código postal. Mas hoje temos coordenadas GPS via satélite e podemos chegar a poucos centímetros de um determinado ponto. Mas às vezes a máquina comete um erro e o deixa cair no meio do rio, mas na maioria das vezes é preciso. Como você encontra o GPS do plasma de sua alma? Ou na rua Oxford, na força de sua alma? O homem não tem que se limitar apenas a viajar na Terra, agora que aprendeu sobre a alma e sua capacidade de se mover em qualquer lugar do universo. Por que viemos à aldeia da Terra para educar a alma do homem? Para ensinar o homem a fazer excursões ao espaço e espalhar o conhecimento por todo o universo. Desta vez, ensinamos o homem para que ele plante a semente do conhecimento do universo e não a semente da alma do homem. Para que o conhecimento seja compartilhado e cresça para expandir o universo e únicos. Aqueles de vocês que vieram em 19 de fevereiro estejam preparados para uma das viagens e jornadas mais incríveis de sua vida. É para vocês expandirem o que lhes será ensinado. É como se lhes dessemos o espaço para pular no trampolim do universo, mas colocamos uma rede em torno dele para que não caiam. Você ainda estará conosco. No dia 19, você sentirá uma das emoções mais, umas sensações mais incríveis. E isto é o que o universo inteiro tem esperado: poder ter comida para fazer a refeição com o Criador. Não venha de mãos vazias para a mesa. Muitos de vocês vão começar a compartilhar esse conhecimento dentro da estrutura da alma que lhes dá aquela gemiosidade, aquela referência. É para muitos de vocês ganhar confiança que podem receber o alimento do conhecimento e não o alimento para não ter mais fome. Será o conhecimento de como viajar no espaço, ao mesmo tempo tendo a confiança de que você pode alimentar sua alma e também criar a dimensão da existência em qualquer lugar do universo. Até agora o homem não entendeu o processo de fazer a semente da alma. Na fisicalidade você planta a semente no chão para crescer. No universo a alma do homem é plantada como uma semente. Na morte, quando você deixa a fisicalidade, você não tem escolha onde você será plantado, porque você não tem dimensão de fisicalidade. Mas e quando você tem a sua dimensão da fisicalidade? A alma da fisicalidade é como uma mochila que você carrega, ela lhe dá uma dimensão da fisicalidade. No ponto da morte, você descarta a mochila, porque acha que tem energia suficiente para fazer outra mochila quando chega ao seu destino. Até agora, o homem não tem tido nenhuma palavra a dizer sobre onde pode ir após a separação da alma da fisicalidade. O Criador que decide a posição de sua alma. O Criador decide os campos do universo onde o equilíbrio será para você naquele momento, quando você quiser começar a nova vida. Em breve, quando você ganhar o conhecimento, você decidirá onde essa semente será plantada. Você escolherá o lar para ela. Não será por acidentes e coincidências dos campos magnéticos universais. Você decidirá quando quiser deixar aquela mochila para trás e não esperar por 80 anos ou por um acidente de carro na estrada. Todo o propósito dos ensinamentos das últimas semanas tem sido ensinar-lhe sobre a alma, os raios cósmicos e como fazer com que sua alma viaje por raios cósmicos para novos lugares do universo, onde você vai plantar a semente de sua alma. Agora você entende por que eu disse tantas vezes que o suicídio é proibido. Agora, com o conhecimento do homem, você pode decidir quando liberar essa mochila, alma da fisicalidade, já que você pode determinar, pré-determinar o lugar para onde quer ir agora. Você tira tudo da mochila que você precisa para sobreviver e começar sua nova vida, e cria os novos frutos da vida no universo. Quando você morre na fisicalidade, seu corpo não desaparece, ele se torna alimento e nutrição para o próximo ciclo. É a mesma coisa quando você vai para o espaço. O colapso ou morte de estrelas e galáxias são como quando você se separa da dimensão da fisicalidade. A essência das energias liberadas se torna um alimento para outras almas que estão esperando para receber este alimento para que elas cresçam. O ciclo da vida nunca termina no universo. É a mesma estrutura de vida em todo o universo. Estamos apenas em um processo de dimensão diferente. Não importa se é uma semente plantada no solo da Terra ou uma semente como a alma do homem plantada no universo para a próxima geração da árvore da vida. Não se pode ter uma árvore se não se tem as raízes, e a árvore não existirá se não houver folhas e galhos para interagir dando e recebendo com as raízes. Ambos têm que existir. É uma gemiosidade. O padrão que vemos no mundo da criação é sempre a árvore e suas raízes. A alma do homem é como as folhas, e a alma da fisicalidade como as raízes. Todos os sistemas que estamos desenvolvendo são para que você possa testar a sua alma e ganhar confiança suficiente para se tornar um condutor sólido dos raios cósmicos do universo sem se chocar com ninguém. Este é o próximo passo que temos que lhe ensinar. Quando você chegou a Lins, nós sentamos sua alma no sistema e criamos as condições dos campos que permitiram que sua alma se expandisse e passasse além da dimensão da fisicalidade. Nós o tiramos do seu cérebro e isto agora se tornou sua nova dimensão. Agora que sua alma está fora e livre, você pode se conectar para se tornar um peixe. Ou você pode se conectar e ir para outro planeta. Se lhe dizemos para ir à Lua, então você nos diz que já esteve lá. No dia 20 de janeiro, mostramos a você como realizar essa expansão, mas tivemos que lhe dar uma cenoura para poder sentir, para você poder sentir, e a cenoura foi seus profetas. Você podia sentir a luz da interação com eles. Talvez você tenha visto a luz e sentido a dimensão dela no mesmo dia ou mais tarde. Agora você aprendeu como expandir a sua alma. No dia 19 de fevereiro, ensinaremos a você como pegar a semente de sua alma e alimentá-la com o amor do homem e dos campos do universo. Porque isto é importante. Esta é a semente que você vai enviar. Talvez você pense que está lá para comer, mas na verdade você está lá para criar uma conexão de como comer, como entrar em contato com os campos do universo, para que eles possam alimentá-lo. Isto se torna o ponto de como o homem irá da Terra para a Lua. Primeiro você envia um pouco de sua alma para a Lua, isso se torna seu GPS e você pode ir até aquele ponto. Nosso sistema em Lins é como aquele pequeno pedaço de sua alma. Por que você acha que lhe pedimos para vir dos quatro cantos deste planeta e do universo para estar aqui? Tivemos pessoas do Canadá, África, China, Europa, de diferentes raças e culturas para trazer esse ponto central. Tivemos até mesmo passageiros do universo conosco. Lins agora se torna um ponto de referência para todo o planeta. Vocês vieram de todas as culturas e religiões. Isto é parte de sua alma como sua crença e você a depositou conosco aqui em Lins e isso o trará para cá. Não só isso, mas os que vieram também viajarão para lugares diferentes e isto nos dará acesso a todos. Mesmo os passageiros do universo viajarão de volta para casa e para outros lugares do universo. Portanto, abrimos a passagem para o homem para o universo. Porque através de suas viagens, eles continuarão a abrir mais e mais passagens e conexões assim. Portanto, na verdade, 20 de janeiro é quando vocês se tornaram viajantes do universo. Em 16 de dezembro, abrimos a primeira linha, porque deixamos vocês irem desde o homem, até seus profetas, até o Criador que é a essência da totalidade, o únicos. Foi por isso que eu disse que o homem se tornou parte da comunidade universal em 16 de dezembro. Nem todos os 160 ou mais que estavam ali que participaram eram cidadãos deste planeta. Eles são como você. Eles estão tentando encontrar um caminho de volta para casa, mas eles esqueceram como fazer isso. Esta é a mesma situação para todos vocês. Os sistemas que estamos desenvolvendo não são para vocês virem da América para Lins, ou de Nova York para a Rua Oxford em Londres. É para vocês aprenderem como enviar a semente de sua alma com a garantia de que nada lhe acontecerá e vocês estarão lá. A beleza disto é que você pode enviar essas sementes da alma para milhares de lugares ao mesmo tempo. Já que o tempo não existe, até que você decida o tempo que você quer que exista. Seu tempo com seu irmão não começa até que você chegue de fato no momento, ponto e destino. Você diria ao seu irmão se você vir uma mosca no seu ombro, sou eu. Ou se você vir um sapo na rua, sou eu. Ou eu irei aparecer em minha própria essência de como você se lembra de mim na dimensão física, no ponto de sua visão. Seu irmão o vê como um irmão. O cara que está ao seu lado o vê como uma mosca. E os outros nem sequer observam porque sua força de campo não interage com a dimensão deles. É como se você jogasse um jogo com seu filho e fingisse que não o vê. E ele continua pulando para cima e para baixo, dizendo: eu estou aqui, papai. Então o papai diz: oh, aí está você. Em essência, o homem chegou ao ponto de entender como viajar com as energias dos campos magnéticos do universo, o que chamamos de raios cósmicos. A beleza disso será como você vai aparecer do outro lado. Quando você viajar de Nova York para Londres, você trocará de roupa para se adaptar ao destino? Como você apareceria em Londres na dimensão da alma? De onde você tira as novas roupas? Ou seu irmão o vê na dimensão da fiscalidade, ou você se veste para o que se adequa ao novo ambiente? Você levaria seu casaco de pele? Dentro desse casaco de pele está a essência da alma do homem, como você leva na dimensão da fiscalidade? Você pensou que a busca do conhecimento estava terminada. Você ainda nem pisou no primeiro passo do conhecimento da criação. Estamos apenas tentando mostrar a você onde o primeiro passo poderia estar, se você primeiro aprender a caminhar. Agora você entende como deve viajar. Quando você viaja sem a mochila da fisicalidade do homem, então você se torna semente de um novo ciclo de vida no universo. Quando você cria a vida, você cria uma gemiosidade de vida onde se toma e se dá, e nesse processo você recebe energias equilibradas que garantem a existência. Aqueles de vocês que se juntam a mim no dia 19 de fevereiro agora, estejam preparados para verdadeiramente fazer a refeição com o Criador. E espero que não tenhamos aqueles buscadores de conhecimento que dizem: ah, eu não senti nada. Porque na dimensão da fisicalidade vocês não sentem nada, mas na dimensão da alma vocês são educados para estarem prontos para se tornarem viajantes do universo. Se você se lembra no dia 16 de dezembro de quanto barulho foi feito no fundo, mas isso não pôde impedi-lo de alcançar a alma do Criador. O que você carrega na dimensão da fisicalidade de ser médico, professor, leigo ou usando casaco de pele ou biquínis, isso tudo não conta, porque a alma deixa tudo para trás. O dia 19 será uma das viagens mais incríveis para abrir os olhos para o próximo passo, o que traremos em março. Em março, vamos criar a base fundamental para encontrar os líderes mundiais um por um, e trazer essa essência da primavera e o início da mudança para a humanidade, independentemente da cor, raça e religião. Você aprenderá como plantar a semente da paz na alma dos líderes mundiais para criar esse processo. Vamos criar essa maçã da paz, que os líderes mundiais darão uma mordida. Criamos as facilidades no fundo e através de Lins e nossos outros laboratórios. Vamos assim criar uma posição que você possa fazer um ponto de referência em Lins. E vamos ter uma festa de almas que se reunirá para semear a semente do conhecimento e o fruto da paz para o início do ciclo em março. Sente-se com a alma do líder mundial e veja se você pode dar sem condições e iniciar o processo de paz mundial. Agora é você quem tem que aprender a trazer essa mudança e não nós. Nós trouxemos tudo à mesa para a festa para iniciar o processo de paz. É para vocês, como humanos, começar a semear. Não está mais conosco. Você comandará a festa e decidirá para onde vai. Façam em pacíficos da alma de seus líderes para criar essa condição de paz mundial. Alguns de vocês testaram isso com seus profetas e viram as luzes. Outros testaram em si mesmos e não sentiram nada, porque a alma era muito mais forte em seu apego à fisicalidade. Agora vocês têm que tentar iniciar este processo. Agora nós o levamos a essa condição. Estamos aqui para nutrir a alma do homem e criar facilidades e sistemas para que assim seja. Você se acostumou aos telefones e televisores, mas agora estamos aqui para trazer as condições e sistemas para o homem aprender como se comunicar através da alma do homem, em vez da voz e da visão do homem. Criamos os sistemas para que vocês aprendam como se comunicar através da alma. Então vocês não precisam de nós, porque aperfeiçoarão a audição e a visão através de sua alma. Durante as últimas semanas, temos explicado a vocês como funcionam os campos. Ensinamos a vocês sobre materiais nano, GANs, a alma e raios cósmicos para que vocês possam aprender este processo. Vocês se tornam um raio cósmico e podem começar uma semente de vida e fisicalidade em qualquer lugar do universo. É por isso que você fez materiais nano, para que você possa descer no plasma dos GANs para tornar-se um nano e a partir disso se tornar uma matéria e criar a dimensão da fisicalidade. O círculo agora está completo. Mas mesmo depois de viajar com raios cósmicos, ainda há mais conhecimento sobre viagens da qual o homem não tem conhecimento. Com o tempo nós lhe ensinaremos. Agora você está cego para isso, mesmo que faça parte da sua vida. Como você vai se manifestar na Lua? Agora você sabe que tem que criar dentro de si uma alma gêmea, uma alma da fisicalidade ou espírito. Então, ao interagir com ela, você permite que ela se expanda para criar um plasma. Este plasma, de uma semente do homem, se mantém por si só e se converte em uma estrutura nano. Então, dentro dessa estrutura nano, e ao interagir com seu ambiente, se converte em uma fisicalidade. Com um loop infinito, é um fluxo de tráfego em duas direções. Você pode optar por virar para qualquer direção. Você pode ir do mundo da fisicalidade para o mundo da alma e da energia, e depois voltar para o mundo da fisicalidade. Você pode chamar isso de gêmeosidade, ou uma árvore com folhas e galhos no topo e raízes por baixo, ou mesmo a alma do homem criando uma nova dimensão do universo. Ir da fisicalidade para a alma na dimensão do universo e viajar você mesmo em uma mini-alma para uma nova posição e criar uma nova condição de fisicalidade. Quando você ganhar confiança suficiente, então poderá existir em ambas as dimensões ao mesmo tempo. Na verdade, você está fazendo isso agora mesmo. Sua alma está dentro de você e sua fisicalidade está ao redor dela. Você aprendeu a expandir sua alma além enquanto sua fisicalidade permanece dentro dela. A gêmeosidade nunca para, a menos que você decida. Essa decisão não vem somente na dimensão da alma do homem. Na dimensão da fisicalidade, você morre, você comete suicídio. Na dimensão da alma, você não pode fazer isso. O que você reuniu através de sua alma, você coloca à disposição do resto do universo para pegar. Pega o seu conhecimento e tudo mais, mas você ainda se torna parte da totalidade, porque você nunca morre. Agora você entende que todas as facilidades que estamos fazendo, todos esses novos sistemas de comunicação que estamos desenvolvendo e ensinando você a usar, é na verdade para lhe ensinar isto. Começamos na dimensão da fisicalidade e aos poucos o trouxemos à alma. Depois, usamos os raios cósmicos para mostrar a você que você pode ir para os dois lados. Eu fiz o homem à imagem de mim mesmo, uma vez que eu sou o homem à imagem do Criador. Pois eu me criei a mim mesmo e levei a criação de mim mesmo. Entendemos que estamos vendo um quadro maior, mas não vemos o quadro inteiro. Se você juntar todo o conhecimento do universo que lhe ensinamos até agora e todas as conquistas do homem na dimensão do conhecimento do estado da matéria, isso nem mesmo soma-se a esse pequeno ponto neste quadro branco. Há muito mais a aprender no conhecimento da criação. Se esse ponto representa a totalidade do conhecimento do que toda a humanidade trouxe nos últimos milhões de anos, não é nada comparado com a totalidade do conhecimento da criação. Espero ter aberto seus olhos para o que está por vir. E espero que vocês entendam como estamos levando vocês à paz mundial através de suas próprias ações. E que vocês sejam os líderes e não aqueles que vemos no mundo que parecem nos liderar. Agora vocês entendem para o que estamos nos dirigindo. De certa forma, coletivamente, vocês estão trazendo a essência do conhecimento dos ensinamentos da Fundação Cash, que é a criação da paz mundial. E vocês estão fazendo isso, mas não por meio de conversas. Na dimensão dos campos do universo, vocês estão semeando, plantando e nutrindo dentro da alma dos líderes mundiais de hoje. Mas nós ainda temos que ensiná-lo como fazer isso, como nós o ensinamos a ir da Terra para a Lua. Foi interessante observar e ver como nosso buscador de conhecimento estava tentando ir do exterior para o interior dos sistemas Enlins. Ele não falhou. Ele está aprendendo como fazer isso por conta própria. Ele tem que tomar essa decisão. Ele tem que passar pelo desapego. Ele não viu os outros testes que fizemos. Quando chegou a hora de decolar, de se soltar, ele sentiu a separação das almas e da terra e então entrou em pânico e se agarrou ao cabo para que não caísse. Desta vez, nós lhe demos uma cadeira para que não houvesse medo de cair. Mas ele ainda precisa daquela confiança, daquele conhecimento extra, que se eu quiser ir, tenho que deixar um lugar aqui para minha fisicalidade e alma continuarem. Mas a pergunta é: será que ele quer ver sua fisicalidade lá, ou é apenas uma visita com a alma, e isso é bom o suficiente? Da próxima vez, ele trará a fisicalidade. Primeiro, deixe-o ganhar a confiança. Quando você viaja para um novo lugar no universo, você não chega lá e diz: opa, desculpe, eu queria pousar em terra firme, mas pousei no oceano, eu não quero me afogar. Você envia um mensageiro à frente, um pequeno olheiro, para verificar as coisas primeiro para você. Depois minha alma me diz o que vou fazer, o que vou ver. É aqui que eu quero estar, ou será que eu gostaria de testar isso primeiro? Todas essas coisas que você tem que aprender. Como buscador de conhecimento, temos que vir a nos entender e nos conhecer verdadeiramente. É simples assim. Este é o fim da parte 1 desse índice rápido do workshop número 471. Segunda-feira, 13 de fevereiro, teremos o dia do Blueprint e mostraremos a comercialização do novo sistema de comunicação de plasma junto com as unidades de energia compactas. Estas unidades já foram fabricadas e estarão à venda na loja da Fundação Cash. Elas serão demonstradas na segunda-feira e iniciarão uma nova era na tecnologia de plasma. Não olhe para a redução de sua conta de eletricidade, mas veja isso como parte dos novos sistemas de comunicação e viagem de plasma. A unidade de energia compacta fará parte de sistemas adicionais no futuro, por exemplo, uma estação de alimentação será adicionada a ela. E todos os tipos de outras coisas, e nós as chamaremos de kits de casa. Será como os kits de emergência que você tem com a caixa branca e uma cruz vermelha sobre ela. De certa forma, se tornará o próximo processamento de não precisar existir através da dimensão de todas as coisas que temos ao nosso redor. Já entramos na produção em massa destes dois novos sistemas e eles serão entregues passo a passo. Se encaixarem, teremos o segundo dia do Blueprint na segunda-feira seguinte, 20 de fevereiro, onde esperamos mostrar outros dois novos sistemas. Um deles é revolucionário, uma evolução total na ciência que vai mudar o mundo da eletrônica, energia e comunicação. Esperamos abrir um canal no YouTube chamado Universal Plasma Energy. Vamos mostrar a tecnologia à população mundial. Será um canal adicional para mostrar a nova tecnologia de plasma para que o mundo veja. Os novos sistemas de energia não são como uma grave. Você precisa ter um eletricista profissional para instalá-lo no sistema elétrico da sua casa e você verá a redução. Não é mais plugar e fazer funcionar. Você tem que ter cuidado com a forma como você instala ele, então lhe trará assim uma nova dimensão. Vimos uma redução de 60% a 80%, mas tem que ser feito da maneira correta e leva tempo para construir os campos. Mas imediatamente você deve ver uma redução de 30% a 50%. Aqueles buscadores de conhecimento, cerca de 60, 70 deles que compraram os Magraves originais da Fundação Cash, haverá opções. Se você se manteve fiel a nós, então entre em contato conosco para os novos sistemas. Estamos recebendo muitas perguntas sobre os ganhos de joelho. Estamos fazendo este teste para entender mais sobre quando você está viajando na dimensão da alma e da energia e que efeito essas energias terão sobre suas articulações, coração, cérebro e emoções. Tem havido mudanças na evolução dos dois meninos que têm os defeitos genéticos. Pedimos a vocês que nos apoiassem neste processo. Agora, após 2 ou 3 meses, vocês verão as mudanças. É sensacional que possamos até mesmo ir contra o código genético. Eu gostaria de fazer testes genéticos em 8 semanas para ver se conseguimos, através da compreensão do plasma, mudar os códigos genéticos. Ou talvez em outras 16 semanas. Será que conseguimos mudar os códigos genéticos ou os códigos genéticos podem permanecer, mas vamos acrescentar outro código que supere o código atual? Porque vemos mudanças que não podem vir sem ser capaz de mudar a estrutura energética do gene ali. Os pais farão pequenos vídeos mostrando o progresso deles. Pode não parecer muito para vocês, mas para os pais que sabem o que as crianças passam, eles podem ver o processo. A partir dos defeitos genéticos, sabemos qual será o desfecho dentro de 10 anos e agora vemos a inversão. O que foi perdido há 6 ou 8 meses atrás foi recuperado, o que é muito. Com estes testes, queremos entender o que acontecerá quando colocarmos você na transição de plasma de Nova York para Londres. Que condições irão mudar em você? Nós não estamos no mundo da medicina, estamos no mundo da compreensão das mudanças que acontecerão naqueles poucos segundos em que a energia dá e tira de você. O que vai acontecer com sua emoção? Se você é um viciado em drogas, isso mudará o seu vício? Será que você recebe a totalidade da satisfação para sempre, que você não precisa assim mais tê-la em pequenas doses de cocaína, heroína e o resto? Gradualmente, passo a passo, abriremos a tecnologia do plasma em sua verdadeira essência. Depois vamos passo a passo e ver como esse desenvolvimento toma forma. Depois temos que entender como a totalidade virá. Junte-se a nós na segunda-feira e entre conosco em um novo mundo. Então veremos como virão as próximas mudanças e quem irá jogar e apresentar a totalidade. O mais importante para nós não é a unidade de energia, mas é o pacote de comunicação que inclui a unidade da cabeça e a unidade compacta. Na verdade, é aqui que as mudanças virão, porque quando rompermos por aqui, trará uma nova estrutura no mundo da comunicação. Você pode comprar essas novas unidades na loja da Fundação Cash. Com as novas unidades da cabeça, você escutará através de sua alma. Então, por exemplo, no ensinamento de hoje, o que sua alma recebeu e o que passou pelo seu ouvido? Esta será uma das coisas mais interessantes a acontecer. A informação visual que você recebe é a verdadeira informação que lhe é dada? Ou você ouve a voz? Os gráficos lhe dão a compreensão física? Que informações chegarão à sua alma? As novas unidades são para que você comece a aprender a existência de ambas as dimensões. O que ouve e o que sua alma recebe disso. Mesmo que você esteja ocupado com sua vida diária correndo por aí fazendo coisas, sua alma não dorme. Ela está ocupada fazendo coisas. Por exemplo, você tenta atravessar a estrada na frente de um carro em sentido contrário e de repente é puxado para trás. Você diz, oh meu Deus, o que aconteceu? Sua alma está no controle do seu corpo e ela o puxa de volta para a segurança. A alma está sempre ativa e vê o que você está fazendo. Ela sabe que você está atravessando a estrada e o carro está vindo na sua direção. Ela pode ver o carro. A alma do motorista do carro explicou à sua alma o que está acontecendo. Então sua alma puxa sua fisicalidade de volta para a segurança. E então você diz, algo me puxou para trás do carro que estava se aproximando. O primeiro passo para aprender essa etapa é entender que durante os ensinamentos o conhecimento é dado e a compreensão do conhecimento está em ambas as dimensões da alma e da fisicalidade. É também por isso que eu disse que quando ensinamos, não ensinamos apenas o homem sozinho, mas o compartilhamento do conhecimento é para todo o universo. Então você recebe os dois ao mesmo tempo. A beleza disto será que se sua internet falhar, sua unidade da cabeça ainda funcionará na dimensão da alma. Você ainda está recebendo conhecimento. Esta é a nova dimensão que estamos tentando abrir. Não estamos interessados em quanta energia você economiza. A energia é apenas a cenoura para trazer você para brincar. Os novos pacotes de comunicação são incríveis. Você terá que sintonizá-lo e combiná-lo para se tornar, para ser. Porque eles são criados com amor e cuidado. Eles são criados e feitos para trazer esta condição até você. É para você testar isso. Se um buscador de conhecimento está em Nova York e o outro em Sydney, e você quer falar com ele, Você pode vê-lo na internet depois de estabelecer uma conexão com ele através da unidade da cabeça de plasma. O que vocês não puderam explicar fisicamente um ao outro, vocês podem receber através da dimensão da alma. Antes você estava apenas olhando para a alma para alimentá-lo para que não precisasse comer. Agora a alma o alimenta com conhecimento, que vem de outros buscadores de conhecimento e outros pontos de referência. De agora em diante você pode acessar o conhecimento do universo e você se tornará iluminado. Aqueles de vocês que me conhecem sabem que normalmente não faço coisas no dia 23, no, perdão, no dia 13. Mas desta vez vamos quebrar a regra. O homem só tinha que viver com má sorte na dimensão da fisicalidade. Isto inicia uma nova mudança e ensina o homem a viver. Será interessante quando aqueles que receberem estas unidades na primeira sessão do ensinamento nos disserem na segunda sessão o que aconteceu e como foi. Você entendeu mais? Talvez realizemos duas sessões, uma na dimensão da alma e outra na dimensão da fisicalidade. Na primeira meia hora do ensinamento não haverá palavras faladas, mas a tela estará ligada, os ensinamentos acontecendo. Neste momento estaremos ensinando na dimensão da alma. Eu sou um mestre em ensinar na alma. Quando eu ensinar através da alma, vou alcançar cada um de vocês e compartilhar com vocês o que precisam saber e o que estão interessados em entender. É aqui que começa o verdadeiro ensinamento. Haverá silêncio e uma tela em branco, e durante este tempo os buscadores de conhecimento estarão ficando saturados com o conhecimento da criação. A segunda-feira será o primeiro passo. Depois veremos para onde vamos e como você vai desenvolver ainda mais. Os buscadores de conhecimento já têm feito isso sem saber, quando vocês têm seus períodos de silêncio. Portanto, você já se preparou para isso sem saber, e agora você vai testar isso. Pergunta ao Sr. Cash. Se alguém comprar o pacote de comunicação de raios cósmicos sem o adicional cobertura universal de plasma abrangente, ainda é bom para alguma coisa? Ou é apenas uma peça muito cara de mobília só? Sr. Cash responde. O pacote de comunicação deve lhe dar o melhor começo. A unidade de plasma de energia é para um propósito diferente. Inicialmente é para energia, mas conforme a tecnologia desenvolve, coisas serão acrescentadas nisso, e de uma maneira muito abrangente. Explicaremos isso à medida que cada um surgir. A unidade compacta é uma das ferramentas mais importantes que a Fundação Cash já colocou à disposição. Ela fornecerá o que deve ser feito. No futuro, usaremos isto para o próximo passo. É como quando você compra um console. Estes são os consoles que serão anexados a outros consoles. Eles crescerão até o que deve ser entregue. Você tem que aprender como usar e brincar com eles. Uma das coisas mais importantes é que quando você tiver uma experiência com as unidades, não coloque como, acidentalmente ou por coincidência algo aconteceu. Consulte o que você fez e ganhe confiança nisso. Sua mente pode lhe dizer que foi um acidente, mas você estava pensando em seu amigo de 30 anos atrás na universidade e de repente o telefone toca, e é ele. Ou você ouve falar dele em uma semana ou duas. Não é mais um acidente. Você vai aprender a viver em ambas as dimensões. O que eu gostaria de ver na dimensão da fisicalidade, então a alma arranjará isso. Mas não abuse disso, porque você ficará desapontado com sua própria má conduta. Na dimensão da fisicalidade do sistema, você viverá a vida do homem. Mas na dimensão do sistema como ele é feito, você vive a vida de Mitra. Eu estava falando com um buscador de conhecimento que estava me dizendo mentiras, mas eu podia ver a verdade. Eu disse, o que eu posso lhe dizer? Em outro caso, eu podia ver através da dimensão da alma que um buscador de conhecimento tinha algum conhecimento, mas ele não conseguia falar. Por isso, encorajei a alma a pronunciar as palavras. Então, de repente, o buscador de conhecimento disse, Oh, entendi isso. Mas ele não entendeu até eu sentar, até estar sentado na minha frente. Eu dei a ele o conhecimento e a liberdade para falar. De certa forma, eu lhe digo, é uma voz. Mas se você diz, é iluminação para você. Muitas vezes, buscadores de conhecimento sentaram-se comigo e eu posso ver o conhecimento que a alma deles ganhou, mas eles não conseguem passar isso para a fisicalidade. E através do conhecimento que temos, nós facilitamos esse processo. E então eles falam: Oh, então isto que é, agora eu entendo. Porque agora eles explicam isso por si mesmos. A iluminação, ela vem de dentro. Através dessas sessões, especialmente no dia 19 de fevereiro, e através desse conhecimento e tecnologia, ensinaremos você a entender o que vem de sua alma. Até agora você alimentou o corpo. Você está esperando que a alma o alimente para que você não precise mais comer. Mas agora a alimentação virá como um conhecimento, livremente, de uma maneira diferente e de uma maneira muito mais abrangente. De uma forma muito mais universal. Então, gradualmente, você entenderá que os buscadores de conhecimento se tornarão todos iguais em conhecimento. Mesmo que o conhecimento já estivesse lá, todos entenderão através da mesma iluminação. Este é o próximo passo. Muitos de vocês estarão na Lua acenando sua mão para a NASA. Aqui estamos nós, podem mandar um aqui para cima. Temos o sistema e estamos treinando os buscadores de conhecimento de forma muito lenta, mas alguns estão no caminho rápido, porque eles têm visto mais iluminação e entendem mais do conhecimento. Ontem foi um dia de teste para nosso voluntário de transmutação. Nós o deixamos sozinho para encontrar o seu caminho. Se ele quer voltar para casa, então ele vai para casa. Será que ele mudou de ideia no caminho? Ele ficou inseguro? Será que ele entendeu o que tem que fazer? A última vez que lhe demos uma isca, colocamos parte de seu corpo ou fisicalidade no sistema para mostrar a ele que é aqui que ele está. Foi um farol. Será que ele entendeu isso? Quantos de vocês que estão vindo no dia 19, que vão vir no dia 19 para a refeição com o Criador, virão a entender que estão de fato se alimentando através da criação da vida e do amor? Não venham e digam, oh, estou com tanta fome. Trata-se de compartilhar o conhecimento da criação. E no meio, se você estiver com fome, podemos lhe dar algumas bananas. O dia 19 será um belo momento de teste. Pergunta ao Sr. Cash, se a pessoa que compra o pacote de comunicação de raios cósmicos morrer mais tarde, então o que a família dessa pessoa deve fazer com o pacote de comunicação de raios cósmicos, já que ninguém mais pode usá-lo? Sr. Cash responde, a família pode entrar em contato conosco e a Fundação Cash irá resolver essa parte. Há coisas que podemos fazer para que eles possam usá-la. Mas agora estas unidades são para apenas uma pessoa. É como uma alma, um homem. No futuro, talvez em 1 ou 2 anos, poderemos ser capazes de fazer com que seja usado por várias pessoas. Nossos buscadores de conhecimento que produzem os sistemas também têm que entendê-los e não apenas copiá-los. E o que macaco vê, o macaco faz. Se você se lembra, as pessoas abriram os primeiros magravis e os colocaram na internet. Com os novos sistemas, abra quantos vocês quiserem. Ainda assim, você não entenderá o que há neles. Não é mais uma bobina ou o que quer que seja ali dentro. Há muita tecnologia universal escondida nele que você não será capaz de entender. É como quando os belgas abriram meus sistemas e disseram que não havia nada lá dentro, porque eles nunca tiveram a menor ideia sobre plasma, nanotecnologia, tecnologia GANs e campos de plasma. Abram quantos quiserem. Não há como entender o que está dentro deles. Não toque em nenhuma unidade que não seja comprada diretamente da Fundação Cash. Ninguém pode copiar esses sistemas. Muita gente já tentou e você verá o que acontece com você. Nós escondemos muitas tecnologias que você não pode ver fisicamente. Se por acaso você morrer, faça com que os novos proprietários entrem em contato com a Fundação Cash. Se eles quiserem usá-la, ela será substituída uma a uma. Se você comprou uma das unidades originais de Magrave por 500 euros e diz que não funciona ou não lhe deu o que você queria, nós a substituiremos e deduzindo os 500 de um novo sistema. Envie a unidade de volta, mas não pagaremos sua taxa de envio ou impostos. Você receberá uma nova unidade de plasma que tem outras aplicações. No devido tempo, liberaremos essas aplicações conforme forem desenvolvidas e compreendidas. Pergunta ao Sr. Cash. A nova unidade de aprimoramento de plasma compacta nano reveste os fios nas paredes? Vou repetir a pergunta. A pergunta é, a nova unidade de aprimoramento de plasma compacta, ela nano reveste os fios nas paredes e tudo mais em sua casa, como o Magrave era suposto fazer? Melhoraria, assim, o consumo de eletricidade, gás e água e o estado de saúde dos que estão dentro da casa? Sr. Cash responde. Posso lhe responder de duas maneiras. Isso é, compre, use-a e veja. Outra maneira é glorificá-la e dizer, oh, sim, ela fará isto e aquilo. Você a usa e nos relata o que acontece. A unidade compacta não é tanto para redução de energia, mas sim para introduzir um novo sistema de comunicação. Isto é o que ela representa. Neste momento, ela ainda usa energia elétrica, mas muito em breve será substituída pelos geradores a gás, mini geradores a gás dentro dela, para que você não precise de nenhuma produção de energia. Será da forma como agora funciona a nossa nova unidade de aprimoramento. Através dos desenvolvimentos da tecnologia, elas passaram de gás para energia. Mas agora vamos desconectar tudo do sistema e ela funcionará por conta própria. Aos poucos, vai aumentando a energia. Parte da unidade de voo em Linz foram alimentadas desta forma, porque não podíamos colocar o sistema em funcionamento do outro lado. Mas agora os dois novos sistemas que estão sendo completados são mais ou menos sem fio. Não há conexões com a energia externa que vai para ele. Estamos construindo ele até o ponto onde ele pode funcionar por conta própria. Mostraremos essa tecnologia no segundo dia do Blueprint, no dia 20 ou 27. Eles são chamados transformadores de plasma. Através disso, você verá uma nova evolução no mundo da eletrônica. Uma vez que isso seja compreendido e entendido pelo mundo da eletricidade e da eletrônica, isso mudará muitas coisas. Ela trará uma nova dimensão, totalmente nova. Mesmo em carros como os Tesla, vocês vão ver isso. Veremos o fim dessas enormes baterias. É uma evolução no mundo da ciência. Isto vem de uma das primeiras coisas que eu compartilhei com o público, que é a lanterna autossustentável. Este conhecimento será compartilhado. Agora que nossos buscadores de conhecimento entendem sobre a alma e o conceito da tecnologia, vocês verão um grande avanço no mundo da eletrônica e dos sistemas elétricos. Aqueles de vocês que estão nesse mundo vão entender por que coisas que são impossíveis de se fazer em eletrônica e sistema elétrico agora serão possíveis. Vamos mostrá-lo fisicamente e será comercializado muito rapidamente, porque trará uma nova dimensão. É um subproduto da tecnologia para sistemas de voo espacial. De maneira muito semelhante ao Teflon, foi um subproduto da moderna tecnologia espacial. Irá mudar a maneira como muitos geradores e centrais elétricas trabalham. Os governos estão planejando para mais de 40% de aumento na produção de energia dentro de 10 a 20 anos. Se comercializarmos isto, eles não precisarão mais construir centrais elétricas, especialmente mais usinas nucleares, o que aumenta assim o risco de acidente. As centrais elétricas podem ser substituídas pela adição de muitos destes novos geradores de energia de plasma. Podemos transformar as subestações e os transformadores nelas em uma aplicação totalmente diferente com um pouco de ajuste. Atualmente, quando um megawatt é gerado a partir de uma central elétrica, ele é enviado para uma subestação e depois dividido até chegar à sua casa. Se colocarmos essas unidades de plasma com todos vocês, então quando a usina envia um megawatt, através de nosso uso coletivo, enviamos de volta 4 megawatts para a subestação. O equivalente a 5 megawatts foi produzido. Portanto, significa que não é necessário construir mais 4 centrais elétricas. Agora você entende a mudança. Temos que lhe mostrar como colocar sistematicamente essas unidades de energia de plasma, mas você ainda consome a mesma energia. Somente agora você pode alimentar a subestação com a mesma energia que você usa. Acho que ele está aqui se referindo a outro sistema que é um gerador autônomo para a sua casa. Você poderia então alimentar a energia que é replicada do seu próprio uso desta unidade de volta para a estação de energia em uma linha separada. Talvez esse seja apenas um comentário referente a essa fala do Sr. Cash. Continuando, se esses sistemas entrarem em operação, então deixe os russos bombardearem todas as usinas elétricas da Ucrânia, porque a conexão de uma central elétrica na França pode abastecer toda a Ucrânia. Então será que precisamos de uma linha de comunicação terrestre de transmissão? Não mais. Será que precisamos de transferência elétrica de energia elétrica? Não mais. Isso que essas unidades compactas de plasma podem fazer, mas não podemos entrar em detalhes sobre isso. Se você pensar nesta parte, a bela alma de Tesla fez isso quando colocou uma estação de energia em Moscou e dirigiu um carro em Nova York. Agora o conhecimento é desvendado e é colocado na mão de todos os homens. Esta unidade compacta é tão fundamental que você nem consegue imaginar o que vai fazer na totalidade do sistema. Pela primeira vez, vamos liberar de forma física o que Tesla fez há um século. Os cientistas ainda estão perplexos com a forma como ele dirigiu seu carro em Nova York. Agora isso está em suas mãos e sobre sua mesa, em sua casa. Mas mesmo assim, você não vai ver ou entender isso. Esta revolução no mundo da tecnologia começa no dia 13. Eu não faço nada, mas é o fim dos problemas do passado e o início de um novo ciclo. Quando algo ruim acontece com você, continua até trazer uma nova condição. Isso coloca em outra posição para tomar uma nova direção. Isso é o que vai acontecer na segunda-feira, dia 13 de fevereiro. O que Tesla trouxe há um século e é o sonho de todo homem, que é a melhor maneira de transmitir energia, estará sob a mesa na segunda-feira. Mas você não verá nem entenderá isso. Uma dessas unidades de plasma compactas, se você souber como fazer, pode abastecer uma cidade inteira. Mas você tem que ter a ferramenta certa na outra ponta para receber. Mesmo os buscadores de conhecimento que estão fazendo essas unidades não têm a menor ideia do que está em suas mãos. É preciso apenas uma pequena alteração. Há uma bela buscadora de conhecimento americana cujo desejo é poder colocar essas unidades para que ela possa trazer paz também para outras partes da cidade. Se você entender, isso pode ser feito. Assista ao Blueprint na segunda-feira, você verá, mas não entenderá. Eu sou um belo mágico. Mostramos isso na patente, quando falamos sobre as luzes sem fio. Você vai precisar de algo para cobrir as luzes, porque elas estarão sempre acesas. Nos próximos tempos, nós lhe daremos as outras partes disso. Então, como você não pode impedir que o sol, que é um plasma, brilhe, você terá que criar sistemas para bloquear as luzes que estarão sempre acesas. Não é algo novo que eu tenha dado a vocês. Foi escrito há 20 anos nas patentes. Está embutido nelas. Já ensinamos o suficiente sobre a tecnologia e temos buscadores de conhecimento em dois ou três países diferentes que entendem. Agora estamos colocando isso em suas mãos. Assim como você não precisa entender a tecnologia dos telefones celulares para usá-los, basta pressionar alguns números para falar com sua filha do outro lado do mundo. A beleza disto é que desta vez ninguém pode copiar isso. Tente fazer o seu melhor. Se você se transformar em um cão usando um desses sistemas piratas que vendem por aí, não venha e pergunte: e isso era para acontecer? Porque eu mudei a alma para um cão. Desculpe, você comprou uma cópia da China. Mas será que ele pode convertê-lo de volta a um homem? Este é o seu problema. Ou você pergunta: por que eu tenho este e aquele problema? Pense na cópia que você comprou lá da China. Se nós mesmos dermos a tecnologia com direitos autorais aos chineses, então nós colocaremos nosso nome nessa tecnologia. O verdadeiro jogo da ciência e da tecnologia já começou. Aqueles que nos roubaram na Itália estarão correndo atrás de seu pão, porque nós ensinamos como usar cada sistema e para que serve. Deixe eles copiar. Mas se você comprar mercadorias roubadas, tenha cuidado com o que você recebe com isso. As ferramentas que trazemos são para a elevação da alma do homem e para fazer do homem uma criatura pacífica. Não reivindicamos nada, deixamos isso em suas mãos. Teste-o e dentro de algumas semanas ou meses nos diga o que aconteceu. Que mudanças entraram em sua casa? O que aconteceu com seus filhos, esposa ou marido? E por que todas essas mudanças aconteceram desde que você colocou a unidade em sua casa? Você comprou uma unidade para seu filho, sua filha e sua esposa e a casa mudou? Já testamos essas coisas com buscadores de conhecimento que colocaram ganhos ao redor de sua casa de diferentes maneiras para mudar o ambiente, e isso mudou a relação entre marido e mulher. Uma casa de briga se tornou uma casa pacífica. Porque quando colocamos, colocamos com amor e o amor do Criador na casa, para criar assim esse amor da criação. Mas muitos de vocês têm estes ganhos em suas casas em quilos e litros e nada acontece. Isso é porque vocês não aprenderam a aproveitar a energia. O que para vocês é ganho, para mim é uma fonte de paz. Quando junto meu amor a ele, ele cria e devolve esse amor. A essência do conhecimento é a alma do conhecimento, não o estado da matéria do conhecimento. É aqui que a maioria de vocês comete esse erro. Mas vocês já sabem disso, porque quando a criança chora de dor, vocês dizem: deixe-me dar um beijo que melhora. Então, com o toque ou beijo da mãe ou do pai, a dor desaparece. A dor ainda está lá, mas através do amor você substituiu a energia da dor. É literalmente como funciona a nossa caneta da dor. Seus lábios, seu toque, são a caneta da dor. Mas a lesão, a contusão ainda está lá. Isto é o que você não entendeu sobre a tecnologia Fundação Cash. Isto é o que falta no conhecimento que você carrega sobre todas as coisas que você fez, como a caneta da dor, etc. Você recebe delas amor e doação incondicional. Nessa parte do workshop, houve uma pergunta sobre o terremoto na Turquia que afetou a Síria e os curdos e como a Fundação Cash pode ajudar. O Sr. Cash responde: eu recebi muitas perguntas sobre isso. Depende dos buscadores de conhecimento nesses países se eles estão lá para entregar. Nós disponibilizamos nossos sistemas para ajudar, como fizemos na Itália. Temos ganhos suficientes na loja para fornecer muito. Mas o problema é a persona criada pelos belgas sobre a Fundação Cash. Por causa disso, agora os outros estão sofrendo por isso. A Fundação Cash tem o suficiente para distribuir. Você pode comprar ganchos para desinfetar a água e áreas de superfície na loja da Fundação Cash. Nós temos o suficiente para cobrir ambos os países. Também trouxemos material suficiente da China para cobrir qualquer possível explosão nuclear na Ucrânia e demos acesso à AIEA para este fim. Quando soubemos do acidente no Irã na semana passada pelos israelenses, a Fundação Cash informou imediatamente o embaixador iraniano em Viena se algo acontecer, que há estoque suficiente aqui para apoiar os iranianos, se houver qualquer vazamento radioativo. Isso foi exatamente o que fizemos em Fukushima. Há novos sistemas saindo do Irã para este tipo de desastres, mas a humanidade está pagando pelo que os belgas fizeram com a Fundação Cash. É muito simples. Já vi belas histórias de soldados gregos e turcos que estão lutando no Chipre, mas durante esses desastres, eles estão trabalhando juntos para ajudar. No sábado passado, os israelenses usaram drones para bombardear uma base militar no Irã. Durante o desastre, os aviões estão estacionados mais ou menos um ao lado do outro. Temos as instalações para entregar a tecnologia, mas ela tem que ser aceita pelo povo. Pergunta ao Sr. Cash: quando eles, os sistemas, são ligados e a humanidade é ligada, como isso vai afetar a vida diária de um ser físico no planeta Terra? Sr. Cash responde: você quer ver uma vida física ou a vida da alma? Isso depende de você. A Fundação Cash está lidando com as consequências do primeiro ciclo do corona. Não olhamos para o estado da matéria, olhamos para os pacotes de energia, para o que os pacotes de energia fizeram com o homem. Como trabalhamos em segundo plano, estamos vendo os efeitos disso agora. Ele criou certas deficiências, mudanças mentais e físicas. Estamos enfrentando e lidando com isso com a tecnologia. No mundo atual da medicina, não há solução para isso. Enquanto no mundo da física do plasma e do bem-estar, todas as situações têm uma solução possível. Muitas pessoas nem sequer sabem que seus problemas foram criados pelos efeitos posteriores do corona. Muitos se voltaram para a Fundação e, através do conhecimento, encontraram solução para isso. Muitos buscadores de conhecimento e pessoas ao redor do mundo, especialmente muitos jovens e velhos, foram atingidos pelo corona. Alguns foram duramente atingidos e foram hospitalizados, enquanto outros foram apenas tocados no nível da energia que o corpo podia aguentar, ou eles apenas estão com uma pequena, ficaram com uma pequena gripe. No relatório original do Covid que fizemos, dissemos que o Covid é a base de cálcio e sua energia está no nível de cálcio. É por isso que vimos calcificação nos pulmões, no útero, nos ovários e também em outros lugares. Ainda que a energia Covid tenha desaparecido, muitas novas condições estão aparecendo novamente no cálcio. Alguns de nossos buscadores de conhecimento que passaram pelo corona agora estão perdendo seus dentes. Em muitas pessoas, o dente simplesmente caiu, porque o corona, com um pacote de energia ou plasma, toca o cálcio no corpo. Em alguns casos, a coroa de um dente cai para fora. Ou quando eles vão ao dentista e descobrem que não há mais raízes, o cálcio desapareceu. Os médicos não entendem como o dente saiu. Porque se for um dente podre, ainda deve haver algo lá. Mas nesses casos, o cálcio no dente se transforma, simplesmente desaparece. E nós vemos fisicamente que ele desapareceu. E não houve nenhuma infecção nas raízes ou na mandíbula. Pode ser até 10 dentes ou apenas em um lado da gengiva, maxilar superior ou maxilar inferior. O mundo exterior não ouve falar dessas coisas. Eles apenas lidam com isso internamente, pois não entendem e não conseguem explicar essas coisas. Se você pegar um dente podre, a gengiva geralmente fica infectada. Você deve ver a infecção nas mandíbulas. Mas nós não vemos nada. O Covid, como um plasma, criou esta condição. Explicamos a situação semelhante quando tivemos a amputação do dedo do pé. Estávamos usando materiais nano e pudemos ver tudo, até o osso, mas nenhuma infecção. Portanto, comparando aquilo com isso, sabemos o que está acontecendo. Vimos o dedo do pé crescer, mas não foi usado nenhum antibiótico nem nada, porque o ambiente de campo não permite que no nível de aminoácidos se crie uma infecção. Mas os médicos não entendem. Eles veem crianças sem dente e as raízes estão intactas, mas sem infecção. Para onde foi? Foi transferência de energia a nível de cálcio. Para ajudar as vítimas do terremoto, você pode fazer o mesmo. De uma forma sarcástica, eu chamo isso de corona dos alimentos. Todas as vítimas receberão tudo o que preciso. Trata-se de entender a essência da tecnologia, então você pode aplicar em qualquer situação. Parece que ele está dizendo aqui, Sr. Cash, que como um vírus é um pacote de energia, podemos acessar essa energia e usá-las para outros fins, se tivermos uma compreensão profunda do conhecimento. Sr. Cash continua. Quantos de vocês sentiram pena do povo turco no desastre porque eles não têm comida ou remédio? Quantos de vocês, através do ensinamento, aprenderam a se tornar os satélites? Então vocês podem se tornar energia, alimento e remédio para a alma deles. Se estiver frio, eles não sentirão isso. Eles se sentarão calmamente porque são alimentados e cuidados pela alma deles de dentro para fora. Você será capaz de alimentá-los através de sua alma. É por isso que pedimos para os buscadores de conhecimento se tornarem almas satélites. Você pensou que haveria uma luz ao seu redor e não então pensaria, uau, eu sou alguém? Você ainda está na dimensão da fisicalidade. Você tem que aprender como aplicar o que está sendo ensinado. Quando você recebe essas unidades, e se você está em Sydney com uma unidade e seu irmão está doente em Nova York, então você pode alcançar a alma dele para lhe dar o que ele precisa. Mas a questão é, ele está pronto para aceitar isso? Quantos de vocês, buscadores de conhecimento, foram vitimizados por sua família? Porque eles dizem, as tecnologias são contos de fadas, é isto e aquilo, e vocês estão perdendo seu tempo com isso. Portanto, mesmo se você conseguir que o sistema ajude eles, você não poderá alcançá-los porque eles não querem aceitar isso. Mas uma vez que eles o aceitem, eles o receberão. Você pode levar um cavalo até a água, mas não pode obrigá-lo a beber. Ele tem que estar com sede antes de beber. Um buscador de conhecimento aqui expressou que ele teve uma experiência semelhante tentando ajudar alguém com corona bebendo água de gancho. É assim que as coisas são. Você não pode fazer nada sobre isso. Muitos de vocês que fizeram todos os ganhos e tudo mais ficarem encalhados com o que vem como ganhos. Vocês não olham para a energia do ganho. Agora é hora de brincar com a energia dos ganhos. Segure-os e vejam o que você pode receber desses ganhos. A quantidade de ganhos produzidos em todo o mundo é suficiente para mudar a humanidade, mas o homem não está pronto para aceitar e receber isso. Pergunta ao Sr. Cash, então coletivamente a humanidade não está pronta para receber? O Sr. Cash responde, são todos os seres que têm que receber. Pergunta ao Sr. Cash, então o gato, o cão, as pessoas verticais, as pedras, toda a alma tem que aceitar? O Sr. Cash responde, sim. Aqueles que entendem vão receber e depois vão para o próximo passo. Cada um pega de acordo com seu próprio entendimento, nem mais nem menos, nem mais e nem menos. Pergunta ao Sr. Cash, as outras almas que não falam a língua do homem ainda estão recebendo esse conhecimento que está sendo ensinado? Sr. Cash responde, claro que sim, porque é a essência no nível dos raios cósmicos. O Sr. Cash aqui nessa parte do workshop conta a história dos seus avós, de suas avós, do seu lado judeu. Elas viviam na aldeia e faziam uma canja de galinha com galinhas de criação livre. Toda semana elas faziam essa canja e guardavam ela durante toda a semana caso alguém adoecesse. Porque para elas essa canja de galinha podia curar tudo. Ninguém jamais desvendou o segredo, mas hoje, através da ciência do plasma, sabemos por que funcionou e por que essa canja funcionava. As galinhas que são criadas livres, têm muito óleo ômega 3, enquanto as que estão engaioladas têm ômega 6. E o que não é muito bom isso. Ele deu um ensinamento completo sobre isto há anos, Sr. Cash. Agora que entendemos a ciência disso, esta canja de galinha é, na verdade, um remédio. É o mesmo com os sistemas e os conhecimentos que lhe damos. Através do telefone celular você ouve a voz do homem, mas se você tiver uma unidade compacta, você obterá o conhecimento através da alma, que não precisa ser do ouvido do homem para escutar. É simples assim. pergunta ao Sr. Cash. Em um de seus ensinamentos você disse sobre o ouvido, que a comunicação é o contrário, que ele não está apenas recebendo, mas está de fato transmitindo ainda mais do que está recebendo. O Sr. Cash responde. Mas nós preferimos ser surdos a isso. Decidimos ser surdos a isso. É ter medo disso, porque de fato não entendemos o que eles realmente fazem por nós. Sempre carrego pequenos pedaços de vida comigo como lembranças. Uma dessas lembranças é quando eu costumava viajar de trem na Rússia. Os trens russos têm este som de clique, constantemente, que você ouve o tempo todo, e você tem medo de não conseguir dormir por causa desse barulho. Mas neste caso eu fui para a cama às 19 horas e caí num sono tão profundo com este som de clique que não acordei até de manhã. Este medo do homem é o que o detém. Você pode experimentar a unidade compacta, o telefone celular ao mesmo tempo e ver o que você vai ouvir nisso. Você quer reconhecer ou compreender isso? É o mesmo conhecimento? Ou um lhe dá o amor do conhecimento e o outro lhe dá o som do conhecimento? E qual você se lembraria, o som ou o amor? Como buscadores de conhecimento, vocês têm a sorte de serem os que estão passando pelos primeiros passos da evolução e da revolução na ciência. Tenho certeza de que no futuro você dirá aos seus filhos e à geração mais jovem que você foi uma das primeiras pessoas a usar as unidades compactas. Até lá, isso se tornará normal e natural. Do meu ponto de vista, talvez daqui a alguns anos você seja capaz de comprar a unidade compacta nas lojas. Depende de como for a evolução. Mas uma vez que você comprar uma unidade, você a terá para sempre e ela se tornará uma parte de você, porque você aprenderá como se comunicar através dela. Ela não tem um canal de idiomas ou uma enciclopédia, porque através dela você terá acesso a todos os conhecimentos. Todos compartilharão conhecimento através da alma e você não precisará conhecer a língua da pessoa por quem o conhecimento está vindo. Portanto, para uma alma chinesa, você não precisará falar chinês, etc. O que está por vir será muito interessante. Eu sei o que está por vir, mas tenho paciência e posso sentar, esperar e assistir. No futuro muito próximo, ensinarei aqueles buscadores de conhecimento que entendem como criar luz no nível da alma do homem. É como um conhecimento da criação. Pergunta ao Sr. Cash. Você está falando em fisicalidade novamente ou isto é em outro nível, o nível da alma? Sr. Cash diz e responde. Você vai ver isso. Você viu a luz com a interação com a alma dos profetas. Alguns buscadores de conhecimento veem a luz quando sua alma e espírito interagem uma com a outra. Eles chamam isso de primeira luz e segunda luz. Tivemos duas ou três pessoas que passaram por isso nos sistemas em Lins. Pergunta ao Sr. Cash. Como isso afetará a teologia? Sr. Cash responde. A teologia não existe. Você pode fazer tanta teologia quanto quiser, nós somos cientistas. Deixa-os colocar tudo ao redor disso. Escrevi alguns desses oficiais e disse a eles, não nos crucifique como fizeram com o primeiro homem que disse que a Terra não era o centro do universo. É compreender e a iluminação, não é a luz. Quando eu era jovem, expliquei sobre a expansão dos campos em termos da ciência e da tecnologia nuclear. Eu tentei mostrar a um buscador de conhecimento, mas ele não entendeu. Como físico nuclear e alguém que entende sobre a criação do plasma, eu entendo sobre a mudança de fase e expansão dos campos. Uma usina nuclear muito pequena é suficiente para fornecer energia a toda a humanidade. Isso se nossos cientistas entenderem sobre toda a energia que sai do material nuclear e se você entender o processo da radiação nuclear. Então não precisamos gastar 30 bilhões de dólares e fazer tantas delas. Podemos fazer um pequeno reator e fornecer a mesma quantidade de energia de todas as usinas de energia nuclear juntas. Mas depende de onde e o que procuramos e o que entendemos. Em resumo do que o Sr. Cash disse aqui, foi que a maioria dos campos dos reatores nucleares estão fora do reator e não dentro, como as pessoas acreditam estar. Ele descobriu isto durante seu trabalho final de pesquisa no Queen Mary College, onde ele mediu os campos. Sua descoberta levou ao fechamento da usina nuclear deles, que ficava no meio de Londres. Eles tinham contaminado as pessoas com altos níveis de radiação sem saber disso. Os físicos nucleares do governo britânico finalmente entenderam que centenas de milhares de pessoas estavam sendo contaminadas com altos níveis de radiação nuclear. Além disso, o Sr. Cash fez uma comparação disso com os testes de transmutação que eles estão fazendo agora em Lins. O gráfico em forma de M do que ele viu com o buscador de conhecimento tentando transmutar foi o mesmo, como o que ele viu também lá atrás com a distribuição da energia do reator nuclear. Ele explicará isso mais tarde. Isso é interessante porque os cientistas dizem que o homem carrega dentro dele a energia equivalente a cerca de 18 bombas de Hiroshima. Mas cabe a nós aprender como podemos nos beneficiar com esta energia. Assim como vimos o M do McDonald no gráfico com a transmutação, eu vi esse M dentro do reator no Queen Mary College. Mas também vimos a conversão de energia de radiação pesada fora dos limites do reator nuclear. No momento, a ciência só se liga à energia dentro do reator e não olha a enorme quantidade de energia fora do reator. Isto levou ao fechamento da estação de energia nuclear. Mas, infelizmente, eles não decidiram aprender como aproveitar essa maior quantidade de energia fora do reator. Isso é parte de nós. Eu acho que aqui ele está aludindo ao fato de que também temos enormes quantidades de energia dentro de nós que não estamos aproveitando. É muito simples, mas ele se perguntou como poderia explicar isso aos nossos buscadores de conhecimento que estão construindo sistemas que eles poderiam entender. O incrível é o que levou ao fechamento da usina nuclear é como que está dentro agora da alma do homem. O homem, infelizmente, só usa, como eu chamo, os amendoins ou as migalhas. Nós não utilizamos o conhecimento real, não aprendemos a entender a totalidade. Os campos maiores estão fora de nós, mas estão conectados à nossa alma, mas nós não os usamos. Sr. Cash continua aqui interpretando o gráfico e a forma do M e o que isso significa. A linha verde inferior é a alma do homem. Do lado esquerdo está atrasado antes de entrar no M e depois de sair ela conduz, lidera. Assim é um tomador de um lado e se torna um doador do outro lado. Veja como é baixo comparado com o que recebe. De onde vem essa energia na construção da alma da fisicalidade e do resto? Isso se dá por ordem de magnitude. A energia no reator não era nada em comparação com o que eles estavam contaminando as pessoas nos arredores de Londres. Em vez de fechá-la, eles poderiam tê-la aproveitado e alimentado aquelas centenas de milhares de pessoas com essa energia. Se você entender isto e o trabalho de sua alma, então você pode ver o quanto pode dar. Sua alma tem enormes quantidades de energia que poderia dar além dos seus limites. Isto foi o que Cristo fez. Ele tinha uma alma simples no meio e depois expandiu o amor para além dos limites de sua fisicalidade. Ele não precisava falar. Ele podia ressuscitar os mortos estendendo sua alma para além de seus limites. Isso é o que você tem que fazer para trazer uma mudança de fase, para trazer iluminação. Isto não é teologia. Esta é uma ciência fisicamente em cima da mesa. Essa linha verde que você vê no gráfico é a alma de um buscador de conhecimento. Não é um grupo de pessoas. É apenas um homem. Sempre que este tipo de transição vem, vemos essa forma de M no gráfico o tempo todo. Será que ao ver esta forma de M no gráfico, o Sr. Cash sabe que este buscador de conhecimento pode transmutar? Aqui o Sr. Cash explica que esta linha verde da alma do homem da seguinte forma. Ir para fora, depois vir para trás para tirar o máximo possível, depois se tornar humilde o suficiente para descer para baixo e depois poder dar na frente para os outros, fisicalidade, alma do sistema, para receber. À medida que a linha verde continua abraçando o espírito, alma da fisicalidade e até mesmo a alma do sistema. Não há teologia na Fundação Cash. Somos puramente cientistas e usamos a terminologia da ciência. O início do M no lado esquerdo vem do desejo de voar, transmutar e passar pela transmutação. Mas este gráfico nos mostra que nossos cientistas terão que ser capazes de criar a condição que você vê antes do M para que qualquer pessoa possa passar por este ciclo de transmutação no momento em que entrar. Então você vê o gráfico mudando do outro lado, porque eles se transmutaram. Esta é a parte que falta na estrutura do nosso sistema de voo. Precisamos criar a energia ou força necessária para a transmutação que é mostrada no gráfico imediatamente antes do início da forma M, no lado esquerdo. Este é o ponto em que a alma decide transmutar e depois precisa reunir a energia. Isto é o que eu disse ao nosso buscador de conhecimento. Não temos energia suficiente para fazer a transmutação. A energia tem que estar lá antes que ela crie, quando a alma está pronta para dar para criar essa transmutação. Quando a alma está dentro da fisicalidade, você vê as linhas amarelas, vermelha e azul embaixo dela. Ela se move como um trampolim quando ganha energia. Em seguida, ela a cobre por dentro, mas está além do limite da fisicalidade do homem. Você pode dar o copo da vida com amor ou apenas na dimensão da fisicalidade. Se você for humilde o suficiente para dar, mas então você tem que colocar ali a energia de amor suficiente que quando eles recebem, eles se elevam. Então eles não precisam nem mesmo beber dali. Você não precisa nem mesmo explicar o que é água. Eles receberão. Mas você ainda tem que aprender que parte da alma deve colocar nisso. No futuro, quando os cientistas analisarem e entenderem este gráfico, eles verão nele toda a criação. Eles verão começando de ser um receptor, indo para dentro, depois saindo e se tornando um humano. Esta é uma transmissão completa. Esta é uma transição completa de uma alma de um buscador de conhecimento que quer vir para dos Estados Unidos para Lins. Nós vemos a transição da alma. Também vemos quanto a alma luta com a fisicalidade e então consegue superar assim a fisicalidade. A linha verde do lado direito é a da alma sendo livre, mas o buscador de conhecimento ainda não aprendeu como identificar e para onde ir. Pela primeira vez podemos ver o transporte e a elevação da alma do homem cientificamente. Este gráfico mostra a expansão física da alma. Podemos mostrar de 20 a 30 gráficos como este. Pela primeira vez você está vendo a transição. Quando a alma se expande, então ela encapsula as outras linhas. O lado direito mostra a linha verde acima. Isso significa que a alma do homem encapsulou a fisicalidade, a alma da fisicalidade e a alma do sistema. O espaço entre a linha verde e as outras três linhas do lado direito é a energia necessária para trazer a alma de baixo para expandir para cima. Isto é o que estava faltando em nosso sistema de transmutação. Precisamos de um fornecimento de energia na força da alma do homem. Isto virá da estrutura do próprio homem. Quando tivermos essa energia, então se algum de vocês entrar, posso levá-los para onde quiserem ir. Você também pode ver aqui que o tempo máximo que temos para a transmutação é de 90 segundos. O tempo máximo que você tem para ir para a qualquer lugar no universo é de 90 segundos, não mais do que isso. Então você tem que decidir em que nível da alma você pode descer o suficiente para que você possa receber o suficiente. Se você olhar para a parte do meio do M, quando ele vai para cima, verá que ele tem que ir para um nível mais baixo para poder dar. Tem que ir para isso para poder receber. Este é o conhecimento da criação, em um sistema mecânico que o homem criou como um osciloscópio. Há lacunas entre a alma e a fisicalidade. Por que a alma está mais próxima do vermelho? E por que ela está mais longe do amarelo? O que está acontecendo? Por que a alma do seu sistema engloba as outras três linhas? Você vê a linha azul no meio do M. Ela não solta, ela enclausurou você. É por isso que eu expando. Nessa expansão, a alma é subitamente libertada. Foi o que aconteceu com você quando você se sentou no sistema em Lins e disse: não senti nada, mas vejo uma cápsula ao meu redor. A linha verde, à direita, encapsulou a fisicalidade e a alma do homem. Então, quando você vai para o próximo sistema, não tem controle sobre você. Porque no lado direito do gráfico, o azul está sob o verde. Isso é irrelevante. Então você pode ir ver a avó, Marte, Júpiter ou qualquer outro lugar. O que estava faltando em nosso sistema era energia para a transmutação. Os buscadores de conhecimento entenderam isso. Assim esperamos e estão construindo uma unidade de energia de plasma para isso. De certa forma, eu trouxe um reator nuclear dentro do sistema, bem no meio do mesmo, para que quando ele impulsionar a alma, possa passar pela transição para a transmutação. A unidade de energia é um sistema, não é apenas para que tenhamos energia para operar os GANs. O sistema de energia é a essência da alma, é a energia de um plasma livre para que possa elevá-lo. Pergunta ao Sr. Cash, em relação à radiação de reatores, quando passo por ambientes diferentes que podem não ser bons para mim, uso meus pensamentos para criar um escudo ao redor do meu corpo. Isto é a mesma coisa, mesmo que não seja o conhecimento, isto ajudaria? Sr. Cash responde, você sabe, você ouve falar das pessoas caminhando através de uma parede, ou sobre pessoas que podem passar suas mãos, por exemplo, através do seu estômago, o que eles chamam de cirurgia psíquica. Eles fazem isso criando o mesmo nível de energia que o corpo, de modo que não haja interação entre a mão e o corpo. Os campos são iguais e a mão passa por ali. Cada um de nós tem essa capacidade, não é exclusividade de apenas alguns. Mas optamos por não usar isso. Optamos por permanecer na dimensão física. Qualquer um de vocês que entenda esta imagem pode criar um escudo e caminhar dentro desse escudo e não ser tocado. Depende do que você quiser aceitar para si mesmo. Muitos de vocês permanecem em uma relação abusiva porque escolheram permanecer assim. Há ali algo que vocês querem provar para vocês mesmos que podem mudar. E quando decidem deixar essa relação, dizem: estou saindo disso. É tudo uma condição da mente. E a energia que eu recebo por estar nessa condição de abuso. Isso é o que você chama de fibromialgia e você mostra os sintomas disso mais tarde. Quando você não consegue romper com isso, você inflige a dor em si mesmo. Quando você entende isso, então você pode corrigir. Mas se você não conseguir fazer isso, então lhe mostraremos como expandir a alma sobre a fisicalidade, e então você poderá ver o que a fisicalidade aceitou. Uma vez que você perceba isto, então você pode se afastar da fibromialgia, da esclerose múltipla ou de qualquer outro tipo de doença. Você rompe a barreira que você mesmo ergueu e aceitou. Pergunta ao Sr. Cash: isso é uma emoção e uma força de campo que carregamos. Depois começamos a construir essas camadas ou filtros para nos proteger da maneira errada. Sr. Cash responde: de certa forma, sim. Eu sempre disse que quando meus filhos eram pequenos, eles ainda assim são um ser humano completo, mas em um corpo pequeno. A alma é madura, é a fisicalidade que aceita essa condição. É por isso que será diferente com os filhos de Mitra. Todos nascerão iguais e já terão todo o conhecimento da criação com eles. Eles não aceitarão nenhuma submissão nem abusos, porque eles escolhem não aceitar. Neste mundo igualitário, eu pego o que preciso e dou o que você precisa. Todos os filhos de Mitra são almas nascidas através do mesmo princípio de ser iguais desde o momento do nascimento. Eles podem até ter uma dimensão física diferente da nossa. É uma grande diferença. Eles não terão esta aceitação de abuso porque quando se é igual, não se abusa. Você não pode abusar porque eu sei o que você está fazendo. É aqui que está a diferença e onde a mudança virá. Você vê isto quando você olha para alguém com fibromialgia ou que eles chamam dos estágios 3 e 4 de Parkinson. Eles estão curvados para a frente e são submissos. O comportamento que eles criam é de eu sou uma vítima. É como um leão em uma manada de zebras. O leão não vai para as zebras fortes na frente. Ele procura as zebras fracas e as que mancam. Então ele vai atrás delas. Quando você está nesse estado de espírito com a fibromialgia, está enviando o sinal eu sou uma vítima, abuse de mim. Já passei por este processo muitas vezes com pessoas que usam a tecnologia do plasma. Depois elas mudam e se mantêm eretas. Eu tiro fotos antes de usar os sistemas e depois, e você vê claramente a diferença nelas. Após o processo, toda a característica delas muda e elas ficam eretas. Agora ninguém mais pode abusar delas, porque a posição e mentalidade delas mudou. Elas não são mais uma vítima, elas não permitem que ninguém as vitimize. Você pode ver pessoas com essa condição a quilômetros de distância. Os leões esperam para ver essa fraqueza e depois se aproveitam delas. Essas pessoas passam de uma situação de vítima para outra porque estão curvadas para a frente e dão um sinal. Eu estou aqui, eu sou uma vítima. Então elas dizem para si mesmas: eu não sei porque isso sempre acontece comigo. Este padrão foi imposto antes da puberdade, quando elas passaram por uma mudança na mente devido a certas condições. Elas nunca deixam ninguém entrar na vida delas. Elas se tornam bem-sucedidas com isso, porque sabem o que significa sofrer. Agora este conhecimento está disponível para todos nós e podemos usá-lo para beneficiar os outros. Pergunta ao Sr. Cash: então se elas se elevam, então o corpo delas se eleva também e fisicamente essas pessoas parecem crescer e se expandir? O Sr. Cash responde: sim, 100%, 100%, nem mesmo 99%. Nós demos o conhecimento e o compartilhamos com aqueles do mundo do bem-estar, mas talvez depois de 50 a 100 anos eles venham apreciar isso. Isso se deve principalmente ao Estado da Bélgica, que impediu que o conhecimento fosse aceito. Quando dizemos que não haverá nenhum Estado da Bélgica, não é através da demolição desse Estado. Não sou o Ahmadinejad, que disse: não haverá Estado de Israel. O povo da Bélgica entregará seus passaportes porque eles não vão querer estar ligados a uma estrutura que tem sido tão abusiva a esse conhecimento. Eles terão vergonha de dizer que são da Bélgica. Nós não faremos nada a eles. Na verdade, nós o banhamos de amor e carinho. São eles de dentro. Eles entendem de dentro isso. O que fizeram a si mesmos, e aos outros, seguindo esse padrão. O que vai acontecer é que eles apenas recebem o conhecimento incondicionalmente, e então o sangue vai mudar porque eles decidem sair de seu comportamento abusivo. Você viu como recebemos barragens de ataques contínuos dos belgas durante os últimos 15 a 20 anos, seja pelo Círculo Vermelho ou os outros que expulsamos, ou o governo belga. Toleramos tudo isso porque sei que com o tempo a maturidade virá e as pessoas se afastarão do comportamento delas. Eu posso fazer coisas que ninguém pode imaginar, mas então eu seria como Moisés. Mesmo em tempo de raiva e estresse, eu ainda sei o que precisa ser feito. Esta é a responsabilidade da alma do homem. Quando você vê alguém que prejudica e machuca os outros, você mostra sua raiva, mas não faz nada a elas. Só porque você mostra sua raiva não significa que você vai machucá-los. Você permite que essa emoção se esvaia por si só, para que você possa lidar com isso, e assim você não fará mal a ninguém. Eu carrego mais conhecimento e poder do que qualquer um dos profetas do passado. Posso exterminar não só uma nação, mas as estrelas e tudo mais, porque sei como reverter isso. Na primeira patente, eu deliberadamente acrescentei ali unidade suicida. Eu posso acabar com uma vida. Posso pôr fim a um ciclo. Posso acabar com o sistema planetário por si só e não preciso fazer nada. Abra a patente e leia e compreenda de acordo com o nível do seu conhecimento. Se você tem o conhecimento que eu carrego, então você não precisa fazer nada. Eu poderia ter acabado com o Estado da Bélgica anos atrás, mas se fizéssemos isso, haveria belgas em todo o mundo desejando, resmungando e o resto. Mas quando eles fazem isso a si mesmos, não podem reclamar. Não haverá belgas. Eles se tornarão franceses, alemães e holandeses. O buscador de conhecimento estava comentando aqui como a luz do sol estava refletindo sobre as partículas de poeira e ele pensou no amor do Criador que nos banha de cima para baixo e nos cobre a todos nós a cada momento. Referente a isso, o Sr. Cash respondeu: depende de que lado do chuveiro você quer estar. Tudo depende de onde banha. A realidade é que a tecnologia tem que ser tangível e alcançável por todos. Ele comentou sobre a beleza do telefone celular aqui, o Sr. Cash, porque todos podem usá-lo, mesmo em pequenas vilas onde não há eletricidade. Eles podem usar baterias e então eles estão em contato com o mundo inteiro. Novo sistema de comunicação agora trará a alma do homem ao alcance de todos. Você pode imaginar entrar numa selva e sentir a dor de um leão sem nunca ver o leão? Então você pode transferir energia para ele para tirar a dor dele. Então, o leão, sabendo que recebeu a energia de você, passa por você sem olhar para você como alimento, porque ele sabe que foi você quem tirou a dor através da alma. Ele deixa a fisicalidade em paz. Este é o significado de o leão se deitará com o cordeiro. Isto é a elevação da alma, onde não há fome, não está na dimensão da fisicalidade. Pergunta o Sr. Cash: foi muito bonito o modo como você acabou de escrever isso, Sr. Cash. Obrigado. Sr. Cash responde: nós vemos os líderes mundiais como os leões e o homem como as ovelhas. Em breve eles serão iguais. O trabalho das ovelhas é elevar a alma do leão. É para isso que servem essas sessões mensais, sendo a próxima de 19. Através delas, chegaremos a este ponto. Os dentes desapareceram por causa da transferência e transmutação das energias de cálcio. Isto também aconteceu com pessoas que têm novos nódulos de câncer. O corpo não aceita mais, eles simplesmente desaparecem depois de um dia ou mais. Se você entender isto, então você pode viver com o câncer e não morrer dele, porque existe uma razão para isso, e ele se tornou parte de nós. O corpo aprendeu com esse câncer e sabe por que ele o criou. Está lá com uma memória, mas é a alma que decide se ela vai carregar esta mochila ou se vai deixá-la para trás. Pergunta ao Sr. Cash: em experiências com bombas atômicas feitas há 50 anos, foi dito aos soldados para não olharem a explosão, mas eles foram irradiados pela luz da explosão. Eles viram uma espécie de raio-x através de suas mãos, mas eles ainda estão vivos. Não houve radiação nuclear. Sr. Cash responde: existe radiação nuclear quando se passa por certos níveis de plasma. É como os raios cósmicos, depende de que ângulo e qual ângulo atinge você, e o que você é e o que você absorve dele. Por exemplo, se duas ou três pessoas estão ao lado uma das outras e vocês expõem a um campo de radiação, como uma explosão nuclear, depende do ângulo que o campo lhes atingir sobre o quanto elas irão absorver. Nada acontecerá com aquele que estiver em ângulo reto com os campos de radiação. Confirmamos isto com os raios-x. Se você ver uma explosão de nêutrons no universo, se você ver, caminhe em direção a ela, deixe sua alma livre. Se você ver a luz de uma explosão nuclear, não espere, caminhe em direção a ela, porque a fisicalidade não aguentará. A menos que você saiba realmente onde e como ficar, que você pode permitir que os campos passem por você. Os campos das explosões nucleares não são monoenergéticos. A luz em seu teto ou sol é um sistema monoenergético ali. Mas uma explosão nuclear é uma combinação de campos diferentes. Depende de como os campos combinados foram criados e o que eles mesmos criam em determinadas forças que eles corresponderão e se fixarão em seu corpo como campos magnéticos gigantes. O que eles trariam? Eles trariam uma evolução na energia do RNA que então se reflete no DNA? Veriam mudanças genéticas? Ou passaria como um raio-x? Porque podemos suportar raio-x. Mas se eles são uma combinação de campos, esqueça. Você não vai sobreviver. Como físico nuclear, temos muito treinamento sobre acidentes nucleares e como nos descontaminarmos. O maior medo é a contaminação radioativa. As pessoas não entendem o que significa estar contaminado ou ter a essência da contaminação. Quando você está dentro do reator, eles o lavam com líquido de boro. A primeira vez é horrível. O medo atinge você. Será que eu vou morrer? Depois de algumas semanas, é como se nada tivesse acontecido. Acho que o Sr. Cash aqui estava aludindo que ele tocou nas placas enriquecidas com 95% de energia nuclear enquanto era estudante, mas nada aconteceu com ele. Os campos têm que atingir você da maneira correta para que você possa absorvê-los. Quando voltei do Irã, algumas pessoas tolas alegaram que meu câncer veio porque eu estava exposto a materiais nucleares no Irã. Quando eu estava lá, nós apenas trabalhávamos com radiação simples, do tipo que eu trabalhei durante toda a minha vida. O câncer veio de um envenenamento. Eu fui envenenado. Quando nos tornamos viajantes do universo, radiações a este nível não são nada. Na dimensão da alma, raios-x e raios-gama do nível humano são literalmente amendoins, migalhas. É uma história diferente quando você fica exposto a fontes de radiação de nível muito alto, que trazem elevação da alma. Você sente a presença da radiação quando você se move na direção da alma do Criador. É iluminação. Não é o tipo de radiação que vai matar você. Ela descasca outra camada da cebola. Você vai mais para o conhecimento do centro do plasma. Pergunta ao Sr. Cash. Há cerca de 50 anos tive a oportunidade de trabalhar em um desses tanques nucleares onde guardavam a água pesada com um material nuclear ou atômico dentro. E a luminescência desse material é linda, a luz dentro dele é linda. Sr. Cash responde: são raios cósmicos. Isto é, se você vê aquela cor azulada, azul mar ou prateada. É simplesmente emocionante. Depende do tipo de água que eles usam. É como caminhar no paraíso. Mas é algo a que não estamos acostumados. Na verdade, vemos parte das cores da luz cósmica. É ilusiva. O buscador de conhecimento aqui diz: é indescritível. É muito difícil descrever essa radiação, essa cor, essa luminescência. Sr. Cash responde: sim, eu sei. Eu já vi isso muitas vezes. É como vemos através dos céus, de certa forma é translúcido. Mas ao mesmo tempo não está lá. Mas está lá, foi criado. Se você criar um vórtice em torno disso, torna-se deslumbrante. Torna-se como uma luz fluorescente, mas das cores a que não estamos acostumados. Isto traz de volta muitas lembranças. Pergunta ao Sr. Cash: após a sessão do dia 20 de janeiro, durante meu sono, continuo mantendo a conexão com a alma de Maomé. Nesta conexão, ele mostrou que o objetivo principal de sua estadia na Terra era a destruição de mais de 300 ídolos no mundo árabe, para o retorno ao um só Deus. Nós brasileiros não entendemos muito bem o desenvolvimento do Islã. O senhor poderia esclarecer se o propósito de Maomé era unificar o Islã, que foi fragmentado pelo culto aos ídolos, e retornar ao Deus único? Sr. Cash responde: a história do Islã e de Maomé é muito simples. Ele era comerciante de uma mulher chamada Khadija, que estava em seus 40 anos e tinha um capital para fazer negócios. Ele era jovem, em seus 20 e poucos anos. Ele viajou como comerciante para trazer mercadorias entre a Arábia Saudita e a Palestina. Ele notou que de onde ele veio, na Arábia Saudita, eles veneravam estátuas e tudo mais. Mas na outra ponta da Palestina, eles veneravam, mas não havia figura ou estátua ali. Ele viu os cristãos com sua cruz, mas não havia estátuas da época de Moisés. Havia apenas o conceito da estrela de Davi e as velas como luz. Ele viu qual era a diferença, então ele trouxe isto para os sauditas e para os árabes. Então ele demoliu as estátuas em sua terra natal para que eles não adorassem as estátuas. Ele esperava que eles tivessem compreendido e ido para o próximo nível. Mas mesmo depois que ele destruiu essas imagens, o povo ainda fez suas pequenas estátuas em suas próprias casas. Esta é uma das coisas que agora o mundo não entende. Mas Maomé, abençoado seja o seu nome, tinha um motivo para proibir que alguém desenhasse uma imagem dele, para que pudessem idolatrá-lo. O mesmo fizeram com Cristo. Mas mais tarde fizeram uma figura da cruz com Cristo. Ele não queria que isso acontecesse. Ele queria ficar no nível dos judeus, onde não havia estátua, nenhum indivíduo para venerar. Agora, no mundo islâmico e comum, as pessoas não entendem isso. Eles dizem que se você fizer um desenho de Maomé, então eles darão uma Fatma, eles o matarão, e o resto. Vimos isto nos anos 90 com o escritor, mas mesmo os muçulmanos não entendem isso. A razão toda era se livrar de acreditar no estado da matéria, e entender o Criador como campos, como a essência da alma. É isso, e isso foi tudo. Maomé era um viajante comerciante, ele trouxe de volta o que encontrou e gostou em outros países. Em essência, eu sempre disse, o Alcorão é um segundo testamento, você tem um antigo e um novo testamento, e depois haverá um terceiro testamento. Mas estes estão escritos na linguagem do homem com muitas fabricações em volta disso. Mas em essência, eles são a mesma mensagem, acredite no Criador e não nas estátuas. Na Meca, eles trouxeram uma grande pedra negra, mas a deixaram por cortar e a veneram. De certa forma, tornou-se outra estátua, mas é uma pedra sem figura ali. Em essência, eles fizeram uma estátua com uma pedra preta. E todos temiam porque era preta e não cortada. A pedra não foi cortada em uma estátua ainda, por isso foi deixada como estava. Mas novamente, como o homem é tão físico, então eles voltaram à mesma coisa, só que alteraram um pouco para que não se possa dizer que seja uma estátua. Maomé tentou, mas não conseguiu impedir a veneração da estátua. Eles veneram o homem na essência de sua alma como Maomé, abençoado seja o seu nome. Mas eles ainda estão circundando uma pedra. Eles ainda mantiveram sua tradição de veneração à estátua porque ele não conseguiu quebrar isso totalmente. O povo não teria aceitado isso. Ele disse que esta pedra está aqui. Então ele encontrou um compromisso com a pedra negra e a ideologia do povo daquela época. Depois foi abusado pelos outros isso, e por aqueles que queriam se beneficiar disso, depois pelas profecias que eles mesmos inventaram. Pergunta ao Sr. Cash, se o perdão é dado corretamente no momento certo, ele funciona mesmo depois que o tempo passa? Sr. Cash responde, depende do que se chama perdão. Eu perdoo, mas nunca esqueço. Você me vê fazendo isso há anos, batalhando com os belgas. Estes são os traços do nível humano. Você pode perdoar, mas se a ação não foi equilibrada, não pode esquecê-la. Você vê isso como seu direito de perdoar? Ou é a suposição de que você fez algo errado e isso precisa ser corrigido? Você ouviu as razões do outro lado? O que para você pode significar algo que precisa ser perdoado, enquanto para eles não havia razão para serem perdoados? Foi que durante algum tempo foi uma coisa boa para você, mas depois, quando mudou para não ser em seu benefício, de repente você se sente culpado pelos outros e quer que eles busquem o perdão de você. Foi porque você mudou a baliza do gol? Aqui o Rick acrescenta que o buscador de conhecimento modificou a pergunta e chamou de é sobre os raios cósmicos do perdão, se isso faz alguma diferença. O Sr. Cash responde, é a mesma coisa. Agora você está procurando por perdão nos raios cósmicos. Isto é a mesma coisa que as estátuas e as pedras negras. Estamos apenas mudando isso para outro lugar agora. Largue a necessidade da fisicalidade por perdão. No mundo da criação não há perdão, na maneira como você pensa sobre isso. Porque tudo se equilibra, você dá e recebe. Alguns dos atributos do Criador só existem no mundo do homem. É uma luta entre sua alma e seu espírito, ou alma da fisicalidade. Pergunta ao Sr. Cash, você diz, eu fiz o homem à imagem em mim mesmo, então você é o Criador? Sr. Cash responde, você é o Criador? Você se faz essa pergunta e depois responde a ela. Ou você já encontrou a resposta? Você cria uma criança, essa criança é uma cópia de você? Ou ele tem suas próprias características e seu próprio intelecto? É a mesma coisa com o Criador. Somos todos parte da criação. Nós fomos criados porque somos parte dela. Uma senhora disse aqui que nos livros sagrados em nenhum lugar diz que as mulheres não podem ter muitos homens. Só proíbe os homens de ter mais quatro esposas ou que um homem não pode ter mais de uma mulher. Chamam isso de adultério, mas o mesmo se aplica ao homem. Mas na realidade, se você ler alguns dos livros sagrados, ninguém fala sobre quantos homens uma mulher pode ter. Verifique o Torá, a Bíblia ou o Corão, ou o que você quiser. Tecnicamente, é correto. Hoje, no mundo da criação, da fisicalidade, somente uma mulher pode dar à luz. Mas no mundo da criação da alma, todas as almas podem se replicar. O processo é diferente, é totalmente diferente. Quando sua alma encontra sua dimensão, ela pode se tornar a criadora de novas almas. Nossa alma é masculina ou feminina? Ou escolhemos na dimensão da alma através da interação de uma gemiosidade ou de um campo equilibrado? Esta interação cria os filhos do universo, as novas almas. Na dimensão da fisicalidade, somente uma mulher pode dar a vida. Pergunte-se se isso também se aplica na dimensão da alma. No nível da alma, você não sabe a diferença entre a alma do homem, que se tornou um animal macho, ou um animal fêmea. A humanidade tem muitas coisas para descobrir e aceitar. Mas deve ser através da ciência da realidade, não através da filosofia e da teologia. O homem pode dar à luz? Ou o homem pode somente criar a alma de uma criança? Ou é o giro de sua interação que cria vidas ou novas almas, mas não necessariamente crianças? A resposta é sim. Definitivamente sim. Nós não vemos planetas femininos ou masculinos, ou estrelas femininas e masculinas. É apenas para entender a estrutura da criação através da ciência da realidade, não com dogmas. Pergunta ao Sr. Cash: se não podemos matar para nos alimentar, por que temos bocas e estômago? Sr. Cash responde: esta é a forma humana de fazer isso. O humano achou fácil e prazeroso assim. Rick menciona: você mencionou que se aprendermos a nos alimentar sem matar, podemos acabar perdendo a boca e o estômago, como se formos para o espaço, por exemplo. Sr. Cash responde: sim. Pergunta ao Sr. Cash: o Conselho Universal já tomou uma decisão sobre como proceder dentro da Fundação Cash, um maior desenvolvimento com o dispositivo no nível físico ou no nível plasmático? Sr. Cash responde: eu não sei. Isso é para o Conselho Universal. Pergunta ao Sr. Cash: minha esposa e eu podemos usar a mesma unidade de comunicação de plasma de raios cósmicos? Sr. Cash responde: certamente que não. Pergunta ao Sr. Cash: se cada um de nós tiver nossa própria unidade de comunicação, podemos compartilhar o fornecimento de energia da unidade compacta? Sr. Cash responde: sim, mas você nunca compartilha a unidade da cabeça, nunca. É por isso que oferecemos unidades da cabeça separadas. Você sintoniza o plasma a uma certa força de sistema com você. É como uma caneta da dor, como aconselhamos, não compartilhe uma caneta da dor. É a mesma coisa se você entender a estrutura do trabalho do plasma. Junte-se a nós na segunda-feira. Esperamos abrir uma nova dimensão no mundo da energia e da comunicação. Este é o fim desse índice rápido do workshop número 471.